97, estádio 97, estádio. Tá no ar, estádio 97, sempre aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Peugeot 208, com central touchscreen, com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Oferecimento também do Ticket Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar seus colaboradores. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97, também no oferecimento do Grupo S, um nome construído com história. Tá no ar o Estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. Você vê como só tem vendido aqui, Domênico? Eu fui o único que dei boa tarde. Eles estão fazendo chip, o São Paulo perdeu. Ah, tá, entendi. Mas é normal, gente. São Paulo perdeu. É normal. O Palmeiras também perdeu. Quem? Tem que fazer muito chi mesmo. Mas o chi é pra mostrar que a gente tá ao vivo. Você, né? Você não faz mais que a obrigação da boa tarde. É. E pra você que não sabe, pra você que é ignorante, é boa tarde em aramaico. Aramaico. Aramaico. Pra toda a comunidade aramaica. Ah, é? Quando Jesus viu lá o Judas lá, ele falou assim, xiii! Aí depois que falou xiii, Na hora que Jesus viu aquela cruz enorme, assim, ele falou pros caras, xiii! Ele pensou que não era pra ele. Vocês estão equivocados. Não, vocês estão... RG que é uma testemunha da história. Vocês estão meio certos. Foi quando ele disse... O galo cantará três vezes. Ah. Aí tem quem falou, xiii! Eu quero dizer que o galo ontem cantou quatro vezes de novo contra o Flamengo. Que beleza, é Atlético Mineiro! Muito bem, muito bem. Olha, vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos começando com as manchetes. Primeiro, por aqueles que nada tem a perder. Solta pelo menos bagaça. De ontem pra hoje. Nada tem a ver com peixe. Graças a Deus. Ô, RG. Aleluia. Fala, então, boa notícia, mano. Ontem, né? Não tem placar. Tem um empate, não tem placar, né? E o Santos, RG, falando do jogo ontem, não tem 1-1, não foi nada demais, né? O Anderson falou que é assim mesmo. Anderson, que tá demitido do Santos. Eu te cantei essa pedra, RG. Ah, você agora é a pitoniza, tudo você cantou a pedra. RG, eu falei pro RG, off. Há bastante tempo, quando ele saiu, quando ele saiu do Grêmio, eu falei, RG, não é técnico pra time grande, isso aí é Goiás, Curitiba, no máximo. Vieira, off, off não vale nada. É, eu sei, mas... Então aprende. Quais são as novas, Motinha, se é que então, tem? Então, e o Santos tá negociando aí metade dos direitos econômicos aí do Alisson. Fechou, né? Quem? Um banco. Alisson. Mas Alisson. O MM Alisson não pode sair do Santos, hein? Nossa, é um bom jogador. E o Robinho aí falou que vai todos os jogos e tal, e vai ficar e não vai descansar, como alguns estavam falando que talvez o Santos aí daria até um descanso maior pro Robinho, né? Agora, fala, velho. Pelo que ganha, né? Mas esse é comprometido, né, RG? Cara, ele é profissional pra caramba. Pode falar o que quiser. Pelo que ganha, tem mais é que fazer isso mesmo. Tem que ser o exemplo. Né? Exatamente. Tem que servir de exemplo. Exatamente com a molecada, né? É. Agora, a expectativa não é essa. O Santos ele não passa mais aí do oitavo lugar. Pra cima não vai mais. Não alcança nem o Fluminense, mano. Não tem mais jeito. Agora, precisa se manter ou tentar se manter aí, porque pra baixo ele pode... Você disse fora da Sula Miranda, né? Grande Sula Miranda. Não chega lá na zona de rebaixamento. Não. Mas pode descer, sabe? Ficar numa situação constrangedora. Uma posição bem indigna. Bem mequetrefe. Bem rasteirinha. Então isso é ruim. Então pelo menos que feche aí com se é que existe dignidade nesses últimos três jogos, que faça isso. Eu quero dizer por você que eu tô certinho. Se quiser chamar a China... Não, você não tá bem lá. Ganhando tá ganhando uma bala. Essa bala aí. Mas às vezes um ano é o suficiente pra você forrar mais ainda. Vem, deu certo, há um ano já. Do Fluminense lá que eu diga, né? O Quem? Conca. Conca, exatamente. Uma bala que o cara fez. Eu tô cansado de comer tanto cachorro. Eu volto, vou treinar. Você come cachorro. Não, cachorro, não. Come grilo. Como Cuca, grilo, excelente. Cachorro? Eu acho o Cuca muito excelente bom, técnico. E acho uma covardia muito grande o que fazem com alguns técnicos. Rotulá-lo de pé frio, como, por exemplo, o que o senhor Vieira faz com o Enderson Moreira. Eu quero saber qual é a mágica que se faz. Qual é a mágica que pode se fazer um treinador com jogadores que o Santos tem à disposição, com atraso de salário, com um monte de contusão. Eu quero entender qual é a mágica. Vocês ficam rotulando pela cara do técnico. Mas peraí, ô Sombra. Vocês rotulam o rostinho do técnico. Só que ele tem cara de tonto, os caras fecham. O Oswaldo de Oliveira, com a mesma situação negativa aí, tava com o Santos brigando pelo G4. Ele tem aquela ilusão, né? Então você quer o Oswaldo no Grêmio? Não. Não quer. Não, porque eu tenho o Filipão. Então mas se eu tivesse mas se eu tivesse o Enderson, eu queria. Vieira. Uma covardia. Quinto e sexto lugar não é quarto, terceiro, nem segundo, nem primeiro. Por favor. Oswaldinho, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, você é uma prova disso. Você faz o quê? Mas você renovou. Eu queria dizer o seguinte. Ontem eu falei depois de jogo. Mas você tomou 8 do Atlético, então, fica na sua. Inadmissível. Você viu a música que os caras do Atlético fizeram pra mim? Não. Foi quadradinho de 8. Quadradinho de 8. Foi 2 de 4, quadradinho de 8. No Santos eu posso voltar a dirigir. Se o Enderson estivesse no Flamengo e o Lucha estivesse no Santos, a situação seria diferente. Vai saber. Ó, oh, vamos ao... Vamos? Quem? Você tá batendo asa? Por que você tá batendo asa, moto? Mano! Coringão. Porra, ganhou também ontem, hein, mano? 3 seguidas, mano. Chupa. Eita! Você falou que ia perder? Diga, presidente. Não, foi que ia empatar. Fomos prejudicados em Goiás e conversamos com o Paulo atrás de uma renovação. Você é mesmo? É da família da pesada, é isso? Eu sou primo do bar. Bar é pior, não, bar é pior. Solidarizamos ao Paulo. Mas olha, você e o bar trocando ideia. Nossa senhora. Você vai jogar o Ataliba. O presidente. O Márcio Rivelino. Mas vamos lá, Corinthians, mano. Manchete do Corinthians. Então, depois da vitória aí, o Mano Menezes aí falou que tava satisfeito com o time, que não tinha nada a reclamar, né? Uhum. E aí ganhou aí, tá sem perder. E agora aquela história, né? Todos no Corinthians falam, final contra o Grêmio. Ah, mas aí é 3 pontos. Crava aí. Crava aí que vão martelar esses gaúchos aí, velho. Agora, o Matheus. Vai dar na cara agora. Anota aí, é aqui em São Paulo. Anota aí, é aqui. Pode anotar são o negócio 5 seguinte. 5h39. Repita aí. O problema é que você não vem aqui pra gente zoar da sua cara. Ó, escuta aí, Domênico. Agora, é a hora de colocar a lanterna na cara e ver quem é quem. Agora é a hora de mostrar quem é o homem e quem é o menino. Ó, já tá fora do G4 lá, patrão. Já tá fora. Jogo menos, velho. Não importa. Tá fora. O Corinthians tá fora do G4. Hoje, se acabasse o campeonato hoje, não tava mas lá. Se ele ganhar, mas ele tem um jogo a menos. Mas sim, claro. Sim. E esse jogo a menos é com o Cruzeiro agora, patrão. Eu vou bater é na o Cruzeiro hoje, agora. Véio. O Cruzeiro precisa vencer o Grêmio hoje e precisa vencer a próxima pra já eliminar qualquer chance do São Paulo conseguir o título, tá certo? E o Cruzeiro, todo mundo sabe que já vai levar uma esfolada do Atlético na Copa do Brasil, porque não reverte aquele placar, não é nem a pau. E o Cruzeiro pode ser que se abale no Campeonato Brasileiro, caso não conquiste esses pontos aí pra já se sagrar campeão. Antes dessa partida diante do Galo aí, que é a última no Mineirão aí pela Copa do Brasil. Acredito eu, Domênico Gato, que o Corinthians aí, se não ficar oscilando, porque o Corinthians mesmo ganhando ontem do Goiás, desculpa, jogou mal. O time do Corinthians aí não tá apresentando um futebol que mereça estar dentro do G4, mas está. O Mano Menezes ele vem de 3 vitórias aí, ganhou do Santos, ganhou do Bahia, ganhou do Goiás, beleza, ok. Mas tem uma série de coisas ainda que precisam ser corrigidas no time. Ontem o Corinthians estava jogando mal. A partir da entrada ali do Danilo e do Jadson, inclusive o Benjamin veio aqui O Ben já se recusa a vir no programa hoje pra ter que falar do Jadson. Ah, vem sim, você tá louco? Não, mas nas manchetes ele falou que ele não quer vir. E porque... o Jadson quer... Jadson. Porque ele sabe que o Jadson foi muito importante na vitória. Que ele me ligou e falou, tô atrasado que eu tô no Detran. Ah, mentira. Hoje? Ele mas qual no Detran? Olha, mas é um vagabundo, hoje, véio. Ben. Hoje? É um mas qual Detran que ele tá? E o Jadson que é esse bom pra caramba, ou novo? Ele não, descobriu. Então, depois da entrada do Jadson ontem... Ó, entrou o Jadson, o Danilo e o menino lá, o Tocantins, que inclusive mostrou personalidade, é um menino que tem muita qualidade. Eu acho que o Corinthians ele tem da onde tirar, sabe, Vieira? O time do Corinthians poderia render mais do que tá rendendo. O Danilo entra bem, né, mano? O Danilo é um cara extremamente decisivo. É aquele cara que, apesar de ontem ter pisado umas duas vezes na bola, ele também ter dado um chute tosco pela linha de fundo ali, quando ele poderia ter cruzado, mas é um cara extremamente decisivo e que tem o faro do gol. Ele tem o estrela, problema do Danilo tem, é que ele não é um jogador mais de 90 minutos. É, não, é mas o Mano matou. Hoje ele aguenta, estrela, quando aguenta, 30 minutos, ele olha não lá. Tem, ele não tem mais a intensidade. Mas às vezes é melhor você ter um jogador desses que... vai jogar com intensidade por 30 minutos. É. E por 30 minutos você vai ter um cara que pode ser decisivo. Não, é decisivo, cara que decisivo era o Romário, mas é um jogador importante. Mas tipo assim, se ele te der dois passes que te habilite gol, de situação de gol, já vale alguma coisa no jogo. É verdade, é verdade. É, outra coisa, Sombra, com relação ao Corinthians, é uma notícia que é triste, mas ao mesmo tempo não é triste. O Leandro Castan, vocês lembram dele, o zagueiro do Corinthians aí que participou da conquista da Libertadores? Tava no Roma. Claro, então ele tá no Roma. Só que foi diagnosticado um problema no cérebro. Ele tem uma má formação no cérebro, inclusive ele foi substituído numa partida do Roma aí, acho que ele tá desde setembro sem poder jogar, e agora acusaram aí uma má formação, o problema é que ele vai ter que fazer uma cirurgia ali, enfim, sorte pro Castan aí, porque dizem que ele não corre risco de vida, ou risco de morte, como muitos falam aí também. Os médicos do Roma já detectaram esse problema aí, disseram que pra ele ficar tranquilo, que ele vai ter que fazer essa cirurgia, mas que ele vai poder voltar a atuar e jogar futebol. Bom. Então, ótimo. Com relação a isso, aí é bacana aí pelo fato de ser um problema grave, RG, mas que cara, é reversível, né? Que ele vai ter condições de se tratar e voltar a atuar. O duro, o cara chegar e falar assim, olha, nós vamos abrir a sua cabeça, mas você fica tranquilo. Fica frio. Fica frio, é só uma abridinha. É de leve, viu? É. Viu? E com relação aí ao jogo diante do Grêmio... Fica tranquilo, meu amigo, Já que a gente tá falando aí. Aqui, é complicado, né, mas... Como agora fique bem aí, cara? Não, dos males o menor, né? Porque, pô, mas tá tudo, certo o médico, né? Não existe nada que não possa piorar na vida. Por mais que a sua situação esteja ruim... Você tem certeza do que você tá falando? Ah, eu tenho, velho. Olha! Ó, pode cravar aí, velho. Por mais que tua vida esteja... tua vida pode estar uma desgraça, velho. Tua vida pode estar uma desgraça. Tá pra mim. Mas não tem nada tão ruim que não possa piorar. Pensa nessa frase, é verdade. Mano, não tem uma hora que o cara chega no limbo e fala, velho, agora só não pode passa, melhorar. Eu penso assim, velho. Eu penso assim, quando você chega no fundo do poço, é a hora de dar um salto. Mas não tem mola. Fundo do poço não tem mola. Porque na pior das hipóteses, você volta pro mesmo lugar, né, mano? Mas fundo do poço não tem mola. Só gostaria de pedir pra ti que fala, doutor. Estivesse com os caras na arena deles. Porque vamos precisar... Nós vamos ajudar, vamos estar lá. Inclusive, é jogo de torcida Estádio 97, Peugeot, torcida Peugeot Estádio 97, corintianos que ligarem durante o programa e disserem quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, ganham a sua vaga para assistir Corinthians e Grêmio, que segundo o Mano, vai espancar o time do Sul. Com certeza, e pode computar 3 pontos aí, porque o Corinthians vai passar o carro. Oh, e digo mais... Sim. É, pra interesse que eu tô falando aqui, Sombra, o Corinthians ele conta com o retorno aí do Guerreiro, do Lodeiro e do Romero, tá certo? Que eles estavam servindo as seleções. Todos com Eiro. Certo. Volta também o Petros. Existe a chance também de voltar o Fábio Santos e o. Não, mas tomara Anderson que Martins. Volte. Eu gosto assim, pra depois você não falar que tava desfalcado. Então, ao contrário. É assim que eu gosto. Eu gosto com o Corinthians completo. Pra ganhar do Grêmio, basta colocar o time que disputa a Copa São Paulo. Ué, vamos ver o nosso histórico aí? Pode pegar aí. Quer pegar? Pega aí você quer o Zé Wikipedia, pega aí. O negócio é o seguinte, vamos falar. O negócio é o seguinte. Eu tava quieto, eu não queria expô-lo ao ridículo. Mano, vai que é fácil. Ó, vamos fazer o seguinte, não é manchete do Grêmio. O negócio vamos é o seguinte. Apostar. O Grêmio deixou de ser grande, Sombra, em 2001, quando ganhou a Copa do Brasil. Dali pra cá, o time que se destaca na região sul do Brasil, e quando eu falo sul, só não falo só de Porto Alegre. Você pode pegar Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre, enfim, todos os estados que compõem a região sul. Você pode colocar Argentina junto. Pode colocar também. Ó, dali do sul, de 2001 pra cá, o único time que eu respeito é o vermelho. que é o Inter. O Grêmio, o último título que ele se vangloria. Agora é o time bom que ele respeita. O Inter é freguês do Corinthians. É freguês. Mas o Inter, não dá pra brigar contra números. O Inter, lá no Sul, é o time que tem se destacado. A última grande conquista do Grêmio foi o título da Série B contra o Náutico. Batalha dos Aflitos, tá de brincadeira. Mano, o Inter até 2006 não existia, velho. Não, o Inter também. O Inter começou a existir em 2006. Olha o recalque. Um time que tem aí 10 anos, quanto 8 anos, nem 10 anos tem esse coitado. Olha o recalque, velho. Olha lá. Faz quanto tempo que você não ganha? Para, o que eu fiz com esses coitados agora? Agora, há pouco, mas ganharam, ficaram 10 anos sem ganhar dos caras. Pelo amor de Deus. 10 anos sem ganhar. Posso falar, Filipão não sabe o que é perder Grenal, velho. Não pode comemorar agora, prendeu o banco. Não pode comemorar. D'Alessandro, fica na sua aí que você é muito chato. Nossa, chato. Chorão, hein? Não pode. É, chorão. Não, é o time do mimimi. É o Dalechoro. É o time do mimimi, para. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Grupo Ester, o nome construído com história, também da BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira, acesse creditcasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Outback, no Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. Tá no ponto? Tá no ponto. Tá no ponto? Então vamos lá. Valendo. É. Ai, ai, ai. O placar do Estádio 97 informa. Que noite linda, né? Estreia do estádio. Adversário era o Sport. Me esqueceram falar pra eles. No Ananias Park. Sport 1, 2, Palmeira 0. Ao vivo, hein? Porra, quem sabe faz ao vivo! Super Seu Bento, às 17h47, bicho! Ao vivo no programa! Seu Bento, isso aqui não é uma gravação, o senhor tá ao vivo? Estou ao vivo aqui. Que fácil, seu Bento! E o senhor está de cabeça inchada, seu Bento? É, hoje eu larguei inchada, não teve jeito. O Facebook tudo bombou aqui. Eu precisava estar agora nesse horário aqui pra falar com o Domênico e pra fazer o placar ao vivo. Ele ficou com medo de vir aqui porque o Domênico ia dar nele. Não, seu Bento passou aí. Seu Bento, o senhor fez o placar ao vivo sobre um resultado ao morto? Exatamente. Fantástico. Que fácil. Rapaz, o Palmeiras tá aí, né, Domênico? Conseguiu a proeza, conseguiu. Sempre consegue. Conseguiu. Não duvidem, não duvidem. Todo mundo imaginava que ia fazer. Isso que é o mais problema. Isso que é o problema do Palmeiras. Já esperava, né? Exatamente. Era a tragédia prevista e agora só tem o Curitiba lá no domingo. Só o Curitiba lá, também lutando pra não cair. Domênico, e aí, queimou o arroz ou não? Olha, o arroz ele não queimou, mas está bem encaminhado. A água já secou. Dodô, só mais colocar mais uma coisa aí. Hoje teve protesto, já picharam, né? Calma. Picharam a arena. Não, vamos por calmas, calma. Uma coisa de cada vez. Calma. Vai, vamos de coisa de vez. Estádio de primeiro mundo, torcida de primeiro mundo e time de terceira divisão do Paulista. Esse é o panorama. Panorama do Palmeiras é esse. E o treinador? De quarta divisão do A, do AB, do quarta divisão do ABC. Do Paulista. É ridículo, seu Dorival Júnior. Tem neguinho na imprensa que ainda fala que o cara é bom. Bom pra caramba, meu amigo. Olha, Dorival. Sombra, é ridículo, é bizonho. O time é ruim, mas o treinador é pior. Ele faz a coisa ficar pior do que é. Pô, é a hora que eu vi a escalação ontem, Domênico. Ele põe peças ruins nos lugares errados, Domênico. Se você pegar a gravação de ontem, nas manchetes, quando foi dito aí... Seu Bento, que o senhor falou... Não, não é coitado não, sobre, é ruim mesmo. Coitado seria pouco, é muito ruim. Porque um cara não conseguir visualizar que contra o São Paulo foi mal, ele repetiu o time e vem na imprensa, quando perguntaram... Eu tava ouvindo, hein? Eu tava indo pra festa da Carolzinha, aliás... Grande festa, parabéns a todos que foram e ajudaram a Carolzinha pra fazer a cirurgia dela. E eu, graças a Deus, que eu tava tocando, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, tocar e fazer locução. E eu tava tranquilo lá, não tava nem vendo o jogo, falei assim, porque a coisa vai ser feia. Quando o seu Bento me ligou. Meu Deus. Né, seu Bento? O senhor tava me ligando, eu tava tocando uma música, falei, ia com o caldo em torno. Bom, e o meu amigo Serginho Café, que me mandava mensagens eu falando quanto tava o jogo. Agora, o cara veio lá pro repórter e falou assim, Não, mas jogamos bem com o São Paulo. Vou repetir, porque jogamos bem com o São Paulo, apesar de ter perdido o jogo. Aonde que jogou bem? Ele não viu o primeiro tempo do Palmeiras, né? Ele foi amassado. Ele só jogou bem o Palmeiras, porque o São Paulo cansou no segundo tempo. E criou quantas chances? E não criou nada. Então, assim, ele não sabe ver futebol. Olha, é inacreditável como nós temos um... Aliás, nós não temos um treinador. Outra coisa também que tem que ser dita... Alguns jogadores lá, eles não podem vestir a camisa do Palmeiras. Eu sei que o ano está terminando e agora faltam 3 jogos. E vai ser muito difícil o Palmeiras ganhar uma partida. Eu não sei não, hein? Porque esse jogador Wesley, ele é medonho. Ele é ridículo. Esse cara não deveria mais vestir a camisa do Palmeiras. E aí vem o Paulo Nobre com toda a pompa que tem. E tá começando a me dar nojo do Paulo Nobre, juro por Deus, de ver ele falar. Porque parece que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não tá acontecendo nada de errado. É hora de bater, meter o pé na porta, né, Domênico? Paulo Nobre, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu sei que você não vai vir aqui. Eu também nem quero que você venha aqui mais também. Porque você não quer vir por causa do Benjamin. Também não precisa vir mais. Paulo Nobre é um curioso. Porque quando você não quer encarar a equipe do estádio, etc. E quando eu digo equipe, são todos e não só 5... ou 6 ou 7, você tem que encarar todos. Quando você fala que não quer vir, então você não é bem recepcionado aqui. Então vamos lá. Não me venha com esta falsa modéstia, vamos dizer assim, de vir todo tranquilão, falando que está tudo tranquilo, que o senhor vai ser o pior presidente da história do Palmeiras. O senhor vai ser o pior presidente da história do Palmeiras. Não me venham aqueles falsos moralistas dizendo, meteu 100 milhões. Ninguém meteu o revólver na cara dele para ser presidente. Ele tem que resolver a situação. Foi a forma que resolveu, de meter 100 milhas ou 100 e poucos milhões. Então não é problema do palmeirense, não é problema do torcedor. O torcedor vai lá e, aliás, pagou caro o ingresso para ver um time de terceira divisão. Pagar R$500 pra ver um time daquele jogar é um absurdo. Você viu, você viu a renda? Ontem, então, mas é o que é ter dado muito dinheiro. 4 milhões e meio. A renda é todinha do Palmeiras. Mas sabe o que foi engraçado? Quando saiu a renda no placar eletrônico, a torcida comemorou a renda. Foi a única hora que a torcida fez: saiu a renda, os caras. Lógico, os caras estavam em festa. Não, mas o Portuga, vou dizer uma coisa assim. Não, só um minuto. Mas só tem isso a comemorar? Vai comemorar o quê? O Felipe Menezes, que é ridículo e bizonho. E ele jogando mal pra cacete. E tem 15 minutos, você vê que o cara é ruim. Porque eu fui ouvindo. Eu fui pra lá pra festa ouvindo. O primeiro tempo inteiro eu ouvi. O segundo eu não ouvi. Eu só fui ver os melhores momentos porque eu tava indo pra uma festa. Então assim, eu ouvi. E disse que ele perdeu um gol na cara, sabe? Com o goleiro lá de cabeça, o cacete. Mas quando não dá, gente, pô, tira o nego, mexe no time, tá ruim, precisa ganhar do Sport. É do Sport, não é do Cruzeiro, porra. O cara não sabe mexer, velho. Vai mexer com 37 do segundo tempo. Ô Dorival, pega o boné e vai embora, velho. Você é ruim pra cacete. Vai treinar o... Mas tem que esperar o campeonato acabar, né? Tem tanto time bom pra você treinar. O Criciúma tá indo pra Série B, você pode subir com ele. O Joinville, né? O Joinville tá subindo pra Série B. Não, mas ele não é treinador de Série A. Ele é treinador de Série B. A Lusa. A portuguesa. A portuguesa acabou. Ele. Não, mas aí é maldade com o Dorival, hein? É maldade com a portuguesa. Eu não dei ele pra lá. É maldade com a portuguesa. Você lembra por que o Felipe Menezes veio pro Palmeiras que eu te contei? É ruim, meu. É ruim. E tá aí, quando negociou com o Kardec. Ele tá aí, lembra que eu te falei dele? Então assim, aí ele veio falar que o contrato do Wesley, ele tava ouvindo esses dias, o contrato tá prontinho pra ser assinado. O do Wesley tá aí, o do menino lá, que pode ser um menino que seja aí um belo de um jogador de futebol, de repente pode ser um menino que venha a ser até de seleção brasileira, ou é uma aposta, mas é um menino que faz gol. Esse aí não tão nem aí com ele. E o do Wesley tá lá prontinho contra... Paulo Nobre, você tá de brincadeira, Paulo Nobre. Pega o boné e vai embora. Pega o boné e vai embora também, porque você é ruim. Você é ruim, cara. Você é ruim. Ruim. Mas se não tiver ele, pior. É ruim. Dane-se. É ruim. O torcedor do Palmeiras faz... Mano, o torcedor do Palmeiras vai fazer igual esse Catino. O torcedor do Palmeiras faz a... Mano, se o Palmeiras jogar toda vez na arena... Se dessa renda de 5 milhas, faz a conta, quanto que não dá aí? 4 jogos por mês? Mas é difícil, Domênico. Não, não é difícil, não. A torcida do Palmeiras, ela é brilhante. É sensacional. Tinha 36 mil pessoas. Se eu pudesse agora, nesse momento, dar a mão e cumprimentar um a um dos 39 mil que estavam lá, eu cumprimentaria um a um. Esses caras... Só um minuto, deixa eu falar aqui o que eu tô falando. Esses caras são heróis, cara. Pra vir um time ridículo, bizonho, sem vontade. O que, que custava cada um desses caras pôr um pouco de vontade, meu? Pra ganhar do Sport, gente. O Sport é ridículo. É ruim também, que dói. Ruim. Mas com relação à renda, só tem o Diego Souza que salva e um outro jogador. O Ananias, que o Palmeiras não servia, foi lá e fez o gol. O Durval matou o Durval, acabou com a tarde do Palmeiras. O Durval, boca de véia. 90 anos, o Durval. Olha aqui, ó. Deu uma média de 140 pau por pessoa ontem, Dudu. Então, assim, não dá. Olha aqui, ó, não dá. Não dá pra ficar passando a cabeça em ninguém, não. Sabe, quando o Valdívia, hoje, o Palmeiras é refém do Valdívia. E eu não sei se ele vai jogar, e se não jogar é muito preocupante. Então, seu Bento, o Valdívia... Quando ele joga, hein? Eu não sei, ontem... Era pra ter jogado ontem. Eu tava ouvindo alguma... A informação Eu fui ouvindo algumas rádios, né? Eu fui ouvindo, fui zapeando até começar o jogo. E aí eu ouvi, inclusive, o Elia Júnior. Lembra do Elia Júnior? Lembro, ele tá na Bradesco Sports. Eu não sei, ele tava numa dessas rádios aí, e ele falou que tinha uma notícia boa. Qual? Ele tinha a informação que o Valdívia jogaria até contra o Curitiba, que não jogaria aquele jogo para se poupar, mas jogaria com o Curitiba. Ele disse, ele falou isso no microfone. Eu não sei se é verdade ou não. Eu tive outras informações que o Valdívia não vai jogar mais. O Valdívia não joga mais esse ano. Isso é preocupante, porque o Palmeiras é uma dependência desgraçada do Valdívia. O Valdívia quando joga é um time, quando não joga é eu. O Valdívia, ó, quando joga o Valdívia, o time do Palmeiras anota 5, às vezes 6, só. Não passa disso. Quando não joga, é 2-1. Ontem foi nota 0-0. Só o Prass, coitado, que se salva ali atrás, gente. Porque tá ruim a coisa. É ruim, time é ruim. É ruim. E vai cair pra segunda divisão, os caras não estão acreditando. Vai cair, mano. Vai, porque tem dois jogos fora de casa difíceis. Com o Sport em casa já era difícil. Eu vou te falar o porquê. Você não imagina vai. Contra o Curitiba lá. É que você tá no calor da emoção. Não é calor da emoção, mano. É calor da emoção. Você vai falar que eu tenho razão. Calma. Termina. Não é calor da emoção, mano. É calor de saber o que o Palmeiras é. Ontem, eu não sei, algo me dizia que o Palmeiras ia perder pra fazer história. É louco pra fazer história, né? O Palmeiras pega lá o Asa de Arapiraca. Aí todo mundo, é o Asa, ganhou. Vai lá e faz história. Inter de Limeira. Faz história. Inter de Limeira, Santo André. Ah, se eu for enumerar aqui a quantidade de absurdo que o Palmeiras fez... Perdeu um turno ontem, Dodô. Perdeu num campo Copa do Brasil pro... Bom Esporte. Não. Ipatinga. Isso, Ipatinga. Domênico. Assim. Ontem fez um turno que o Palmeiras perdeu inteiro. Ah, porra, é brincadeira. Tem 19 partidas que perdeu? Não, o Botafogo perdeu 20. 18, Domênico. Tá quase lá, mas vai perder pro Inter, chega 19. Dodô, perdeu um turno, no time mínimo, do tamanho do Palmeiras, No mínimo, pro Inter perde, então é 19. Você tem razão, Vieira. Já pode pôr 19, é que é. Se não for 20. Vai ser. E se não for mais, hein? Se não for mais. Fala, mano, o que você queria falar. Por que você acha que não vai cair? Lógico que não. Não, eu só gostaria de dizer primeiro. É que eu entendo, óbvio, Domênico, aí. Não é a estreia da Arena, etc. Tá no calor da emoção, tá inflamado. Não é estreia da Arena. Mas é verdade, Domênico. Era um dia marcante pro Palmeiras ontem. Aí vamos por partes, vamos pontuar. É que eu pago um pau pra mim, velho. Sabe por quê? Eu tenho a frieza de alto parabenismo. Sabe por quê, Domênico? Eu tenho a frieza. Não. Juro por Deus. É que eu tenho. Vamos ver. Eu tenho a frieza. Eu tenho a frieza de um legista, Domênico. Sério mesmo. Eu vejo ali o corpo esquartejado na mesa e eu lido de maneira natural. Estamos em coma, hein? É como se eu estivesse replantando uma orquídea, ô Sombra. E o corpo esquartejado lá na mesa. Aí o negócio é o seguinte. É verdade, Domênico. Cuidando do bonsai, né, mano? É, lógico. Primeiro, Domênico, com relação à torcida, é óbvio que o Palmeiras ele não vai conseguir uma arrecadação aí tão grande como foi a de ontem, porque igual o Corinthians aconteceu na primeira partida ali, todo mundo procura, etc., e os preços majorados... Depois vai diminuindo. Depois a procura aí por esses ingressos muito caros, acabam diminuindo, mas o Palmeiras ele vai ter uma renda aí proporcional que o Corinthians tem também aí, que é em torno de 1 milhão. 1 milhão aí hoje é dinheiro pra cacete no futebol. O Atlético ele teve uma renda também de quase 5 milhões aí na primeira partida da final da Copa do Brasil. Mas é aquela partida típica, enfim, você sabe disso. Final de Copa do Brasil. O Palmeiras ele vai girar, acho que em torno de um milhão e meio aí por mês, por jogo, como o Corinthians também tem. Que vai dar uma média de 4, porque a procura milhões. Hoje pela arena aí vai ser grande, aí todo torcedor do Palmeiras vai querer assistir ali, então reduz um pouco essa margem aí de lucro. Você acha que continua no Paulistão esse tipo de renda, mano? Eu acho que sim. Sinceramente? Quando então, estádio agora, conhecer, quando o estádio palmeirense agora, quer conhecer. É óbvio que a diretoria do Palmeiras, ela vai estudar e quando notar que a presença do público caiu de maneira drástica, eles vão reduzir o preço, como a diretoria do Corinthians também fez, para que mantenha, sabe, atinja aquele ponto de equilíbrio do, com relação aos ingressos. Segundo ponto, tem a ver que não vai cair? Segundo ponto, esse time do Palmeiras, ontem, realmente é talvez vexatório perder diante do Sport, que é um adversário fraco. Aí o Palmeiras ele tinha obrigação de ganhar para sua torcida, numa abertura de arena, depois da reforma, enfim. Era um jogo, RG. Mas você tá alisando porque o teu time também perdeu, né, mano? Não, é fora isso, Vieira. Independente do resultado, você tem que comemorar que você tem uma casa e uma casa nova, reformada. Entendeu? Acho que o resultado se lixe. O Corinthians perdeu, perdeu na estreia pro Figueirense. Mas você fala isso porque o Giovanni não tá correndo risco de cair. Não, mas eu já vou chegar lá. É verdade. Com relação ao jogo do Palmeiras, o Palmeiras tem alguns meninos ali, como é o Natan, como é o Juninho, como aquele Vitor, não sei o que lá. Menino é uma menina. Não, é assim, o Alione. Tem uma série de meninos aí no Palmeiras. E ontem era um jogo que tinha uma pressão muito grande em cima. A pressão acho que tinha que cair em cima do Wesley, do Valdívia, que não jogou, do Fernando Prass, que são os caras mais cobrão do elenco. Entendeu? Do Lúcio, se tivesse em campo. Eu acho que responsabilizar os moleques ali, eu acho que é meio complicado. Entendo, Domênico, que é um placar aí que realmente deixou o Palmeiras numa situação difícil. Mas vou explicar o porquê, não é pra se desesperar. O Sport é uma porcaria. É uma porcaria. Mas jogando fora de casa, o Sport ele tá numa condição hoje no Campeonato Brasileiro, Domênico Gato, que já não corre mais risco. O Sport tem 47 pontos. Ele tava numa zona intermediária. Ontem já não corria. Então, já tá numa zona de conforto. Porque o Sport ele não tinha responsabilidade ontem. O Sport falou, vamos todo mundo ficar aqui atrás, fecha a casinha, vamos esperar os caras ficarem nervosos aí, porque em determinado momento ali a torcida do Palmeiras começou a vaiar, porque é natural também. Continua, já foi, então, vamos lá. Por que não cai? Diante desse cenário aí, é difícil você jogar contra um time pequeno, tendo toda a responsabilidade, sendo que você também não tem um time qualificado para que você possa vencer. Então, isso significa que o último jogo vai ser assim também? Não, eu acho que o Palmeiras se safa nas próximas. Mas é que tá. Eu acho, Domênico Gato, que o Palmeiras já se safa nas próximas. Porque, primeiro... Próxima é Curitiba e Inter fora. Curitiba. Vou explicar o porquê. O Curitiba, jogando em Curitiba... Ele tem a obrigação de ir pra cima do Palmeiras, porque esse é um jogo que é uma final. É 38 e o Palmeiras, quando ele pega um adversário que sai pra cima dele também, o Palmeiras joga melhor, porque você cria espaço. Foi assim contra o Cruzeiro, que é um, Foi assim contra o Grêmio. Que é o campeão brasileiro desse ano, não tem como talvez São Paulo chegar. Bola, sem Valdívia. Calma. Foi assim contra o Grêmio. Foi assim contra o Grêmio. Foi assim contra o Atlético, tá certo? Contra o Corinthians, o Palmeiras não jogou mal. Quando você tem um adversário, Domênico Gato, que é ruim e fica fechado lá na defesa, é verdade. Quando você pega um adversário ruim, que eu analiso de maneira fria e imparcial. Analisa, Domênico. Palmeiras diante do Curitiba. Analisar, mano. O Palmeiras tem que fazer o que o Sport fez ontem. Fecha a casinha, o esquema é não tomar gol. Mas, mano, o Palmeiras que eu acho engraçado uma coisa. Só pra concluir. Tudo bem, mas é. Porra, mas você tá fazendo certo, concluir, tudo, que você tá falando. Você fala assim: o Sport não almeja mais nada, então ele joga tranquilo. Aqui a gente costuma muitas vezes dizer: olha, teta, time que não almeja mais nada vai entrar sem nada. Mas é que tá, Sombra, é pra, perdeu, pra dar uma provocada, velho. Ganhou. É argumento pros dois lados, igual advogado. Ganhou porque não ficava nervoso. Mas eu explico. Perdeu porque não... Mas eu explico. Mas quando você pega o Mano não tá vendo, é o seguinte, ó, em cima desse argumento do Mano. Curitiba joga pra não cair e Internacional joga por causa do G4. É isso que eu ia falar. Os dois têm objetivos no campeonato ainda. O Sport, Sombra, o objetivo dele jogar ontem, eu vou falar o porquê. Então eu pergunto, você preferia jogar mais duas dessa ou duas do Sport? Calma, gente, eu vou dar uma razão. Que eu acho que o Mano tá... Eu vou dar uma razão. Ontem, Domênico Gato, apesar de matematicamente o Sport não ter mais nada no campeonato, Sombra, ontem era o jogo de consagração, velho. Todo mundo tava voltado às câmeras ali pro estádio do Palmeiras. Era um jogo de abertura da arena, tá? Todo mundo olhando aquele jogo. Tinha mídia-jogo. Tá certo? O cara lá que joga no Sport, ele fala, a chance de eu sair daqui, bacana, é nesse jogo. É a chance de aparecer. Quando que falaram tanto do Richelli no Campeonato Brasileiro como hoje? Nem do Patrick. Do Ananias, Patrick. Do Magrão. Então, Domênico, esse jogo diante do Curitiba, o Palmeiras não pode perder. O Palmeiras tem que encarar esse jogo como se fosse uma final. Lógico. Ele pode perder, mas, RG, esse jogo é fundamental. Esse jogo é um jogo de 6 pontos pro Palmeiras. O Palmeiras tem que jogar da forma como o Sport jogou ontem, tá certo? Fica fechado, espera o Curitiba se desesperar. Na hora que pegar uma brecha, sai pra cima e faz o gol. Agora, com relação ao Inter, é um outro time que tem ambição no campeonato. O Inter vai precisar se expor contra o Palmeiras porque ele depende de uma vitória pra entrar no G4. O Palmeiras não pode sair pra cima do Inter porque senão vai tomar um saco. Tem que esperar, jogar recuado, fecha a casinha. Conclusão. E o desespero. Ataque, vai pra cima. Conclusão. Conclusão. Vida contra o Curitiba, na tua opinião. Sim. Conclusão. E você acha que o Curitiba... Eu acho que o Palmeiras não cai, velho. Você assistiu ontem, Vitor? Mas você não explicou nada. Como não? Deu uma aula. Mas já explicou, já. Você não entendeu meu ponto de vista, Domenico? Ele não vai explicar de novo. Olha, deu uma aula aqui, velho. De graça. Você falou óbvio. Chega. Não pode perder contra o Curitiba nenhum. Aqui, ó. Com relação ao que o Mota disse, Motinha, com relação à pichação, é um absurdo. Né, meu? É, primeiro dia de arena, meu. Não, não é primeiro, nem o último, nem o meio, nada. Não pode acontecer isso. Ignorância. Eu vou dizer, os caras lá tem um baita de um estádio de primeiro mundo, nível de Europa, cara. Sabe? Nível europeu. Se não for, dá até melhor. Sabe? Um nível Garboa. Mas picharam aí o tapume, vem um negro, vem um tapume. Vem um desgraçado, velho, e vai pichar. O que, que tem a ver os portões lá onde ele pichou? Isso vai ajudar? Nada. Porra, não vai ajudar em nada. Sabe, casa nova. Vocês estão de brincadeira, velho. Ah, mas tem que ver o nível também de quem faz isso, né? É um mundinho. Mas é jogar, é gol contra contra o time isso. O cara pichar. É uma ignora. O Pop... Mas tá de novo. Sombra, deixa eu falar aqui. Atitudes velhas. Sou letrando Pop. Acabou de sair aqui no site da Globo.com sobre o Valdívia dizendo o seguinte. Valdívia viu a derrota do Palmeiras por 2-0 para o Sport nesta quarta. Em seu camarote pessoal lá na Nova Arena, acompanhado da esposa, dos filhos. Aí o Valdívia deixou o estádio 30 minutos depois do apito final, sobre a forte esquema de segurança. Na saída ouviu um pedido de um torcedor: Valdívia, você tem que jogar, volta, porque sem você não dá, disse um dos torcedores. Segundo a assessoria de imprensa de Valdívia, a decisão de o jogador não entrar em campo nesta quarta foi tomada em comum acordo entre ele, departamento médico do Palmeiras, fisioterapeuta cubano José Amador e o técnico Dorival Júnior. A intenção era preservar o mago, que poderia ter aí a lesão agravada se voltasse agora, para poder usá-lo nas três rodadas finais do Brasileirão contra Coritiba, Internacional e Atlético do Paraná. O médico Rubens Sampaio deixou, explicou inclusive a lesão do chileno. Ele diz assim, ó: o Valdívia tem um edema na região posterior da coxa esquerda. Ele ficou muito chateado, chorou bastante por não ter participado do jogo, estava bastante decepcionado em função das circunstâncias e da importância, né, desse jogo para o Palmeiras e para ele. Mas era uma questão de preservá-lo, não correr o risco de perdê-lo para o resto do campeonato. É uma decisão conjunta de não correr esse risco. A partir de hoje, continuando o que vem fazendo, acreditamos que talvez evolua o suficiente para participar do jogo de domingo. É a informação que chegou agora. Tá certo. Boa. Bom, continuando com as manchetes do Estádio 97. Alô, seu Bento? Opa! Tá firme aí, seu Bento? O placar do Estádio 97 informa. Em Medellín, obrigado pelo som. Boa. São Paulo 0, Nacional 1. Que pena. Ó, só que o placar ficou ofuscado, né? E sempre quando um perde, o Palmeiras vai lá e se supera. Nós tomamos, né? É especialista, desculpa, mas só o negócio do rapaz, coitado do Kardec, tomou uma encarada do goleiro lá. Criminosa. Criminosa. Olha, tá sendo avaliado ele na sombra. Foi criminoso. É sério, eu não vi. Domênico, eu vou te falar, não é. Ele tá muito inchado. Não é chegou discurso, de muleta. Não é discurso de chorão. Acho que o São Paulo. Acho que o São Paulo não jogou o suficiente pra ganhar. Não jogou. Mas logo no começo do jogo, acho que foi 10, 15 minutos do primeiro tempo. O Kardec caminhava em direção ao gol. O goleiro saiu do gol, fora da área. Ele arrebentou o Kardec com um belo pontapé. Que beleza, hein? Não. Aí você fala, pô, cara rolando no chão, é aqueles lances que você fala, quebra a perna, né? Você fala, pô, quebrou a perna, etc e tal. Cara, vai expulsar assim, ou não? Nível. Aí você fala, olha, o juiz só olhando, você fala assim, bom, acho que ele tá esperando o goleiro, levantar, o cara levantar pra chegar, expulsar o goleiro, etc e tal. Não vou nem dizer que, por exemplo, poderia expulsar porque o goleiro era o último homem, como era. Mas é pela violência da jogada. E o juiz, simplesmente, ele chegou e falou assim... Segue o jogo, foi tiro de meta, não foi nada. Não sei como ele não deu amarelo pro Kardec. Absurdo. Se ele não expulsou o goleiro, não deu cartão pro goleiro... Era cartão pro Kardec. Tinha que dar cartão pro Kardec. Eu também pensei a mesma coisa. Simulação, mas né? Mas a gente já sabe como são as arbitragens sul-americanas. Caseira, são pavorosas. E aí ele tomou a segunda, né? Aí depois aí tomou uma segunda cacetada. Aí detonou. Essa foi no tornozelo. E aí detonou. E aí, meu amigo, ele já tava... Sabe no MMA, quando o cara já tá com o olho rasgado, com a inchado, orelha ferrada, os caras vão... Acaba o jogo, né? Aí vem o nego, ele enfiou o dedo dentro do olho do nego. Aí ferrou, bicho. Aí... São Paulo não jogou bem, mas o São Paulo... O Rogério ontem fez uma partida sensacional. O Rogério salvou o São Paulo, realmente. Mas o falhou. Mas ali foi uma indecisão entre ele e o Edson Silva ali. E o Edson Silva falharam. É, foi os dois e ali. Mérito do atacante que não existiu do lado. Deixa que eu deixo. É. Bom, mas o São Paulo reclamar do lateral, velho. Porque o lance que originou esse gol não, aí contra o São Paulo, foi um lance aí que foi lateral pro São Paulo e o árbitro ele deu lateral lá pro Nacional de Medellín. Sim. Mas o lance, Sombra, foi pra trás do meio campo, velho. Aí hoje, não sei qual foi o diretor de São Paulo que tá reclamando, falou, porque o lance que originou o gol foi o lateral pra gente, ele não deu. Isso é besteira, não merece nem ser citado. O juiz era, realmente, o juiz era... Era ruim. Ele era, no mínimo, incapaz, né, mas... Ali, então, não dá pra imputar. Muitos lances nascem de inversão. Mas esse lance do Kardec, o São Paulo, o meio do São Paulo tava morto, tava ruim, e o São Paulo não foi bem em campo mesmo, mas o São Paulo, assim, eu acho, e assim, no final das contas, foi vantagem pro São Paulo, foi 1-0 e tá ótimo, e vamos reverter aqui. Era pra ser pior, porque os caras jogaram bem, foram pra cima, finalizaram mais. Outra coisa que eu esse resultado, essa derrota, é uma das piores derrotas que tem nessa competição de gol fora. 1-0 complicado, toma gol aqui. Mas sabe o que aconteceu também, Domênico? Choveu, e o campo lá é grande e pesado, então o São Paulo cansou. Então, olha, então eu vou começar, pra mim, eu acho que o outro time é ruim. Dá não jogou ganhar, bem. Não. Outro time é ruim. Dá pra ganhar, não jogou bem. De 2-0, sei lá. Dá, mas o problema é você não tomar um, que senão você tem que fazer três. Esse é o problema. Dá pra ganhar, dá. O São Paulo tem histórico. Peraí, os caras não são nada do outro mundo. Não são. O Portuga, muito diferente do que diz, que era um gramado pesado de grama alta, nada a ver. A bola quicava como se fosse uma quadra de futebol society. Mas choveu. Você fala, eu pensei que era um mineirão aqui, imagina. Mas cara, Campo Grande choveu, sim. Era choveu gramado rasteiro daqueles de society, que a bola quicava. Que era um absurdo, parecia bola de futebol society aquilo lá. Nada a ver, olha, Portuga pra falar de gramado e altitude tá 10 jardas. Quanto tempo você não vê um gramado? Quanto tempo? Você não vê um gramadinho? Faz tempo. Vocês são tudo louco, agora eu vou falar. O último gramado que ele viu foi do Toninho. O Toninho chamou ele, me ajuda, Portuga. O Toninho chamou ele, me ajuda, Portuga. Você que tava jogando bola dente de leite, Portuga. Já que eu tô sendo chincalhado, eu tenho direito de defesa, eu vou falar. Eu disse aqui que o time do Nacional era melhor que o São Paulo, que passaria. Mas passou? Vai passar. Vai passar o quê? Grava aí, ô Abaco. Grava aí que a gente vai dedar. Você que tá ouvindo, pode comemorar. Vou dar na cara aqui dentro da cara. Quando eu falei que o número 10 do Nacional de Medellín, Edwin Cardona, jogava muito, ele arrebentou com o São Paulo antes. O São Paulo não perdeu, mas que o Rogério fez uma grande partida. Fez uma grande partida. O Rogério fez... O Cardona é um jogador sensacional. O São Paulo tomou bola na trave. Sensacional. E o Nacional não jogou sem três caras. Ele tava no Manchester United e ele pediu uma licença ontem pra jogar lá. Pra jogar no Nacional de Medellín. Me cobrem na quarta-feira que vem. Então, mas esse time marcado, dos caras, esse time é ruim. Cobre. E o São Paulo tá esbudegado. Não, porque falar que não jogou bem é simples. Você falar não jogou bem, né? É claro, você não jogou bem, não jogou bem. Óbvio, tá na cara de todo mundo. Lógico. Agora, o time tá esbudegado. Engabado. Você tá cansado? Quando você tá cansado, você não tem individualidade, você não tem coletivo. Nem técnica, você não tem aproximação. Técnica a marcação dura 10, 20 minutos, você entendeu? E outra, os caras acharam o gol na falha lá do Rogério com o Edson Silva. São Paulo tinha o jogo sob controle. Sim. E aí o cansaço de São Paulo realmente no segundo tempo deu margem para que o outro time ali achasse os seus espaços para alguns chutes, também não foi uma sequência horrorosa, alguns chutes assim... Esporádico, não foi uma coisa... Coisas até esporádicas assim, e à distância, uma que bateu na trave, uma que passou perto, mas nada que você fala assim, nossa, bolas quicando na área, nada disso. Agora, óbvio, né? Com esse regulamento de gol fora, 1-0 é um placar muito ruim. Perigoso. Muito ruim, perigoso. Você toma um, você tem que fazer três. Né? Não é o pior, seria 2-0. Não, o pior resultado... Três. A pior derrota... Dois, três. Não, a pior derrota fora. Menor, vai. É, de placar mínimo, né? De placar mínimo. Agora, é a pior que você tem. Agora, o São Paulo, se eu sou o Muricy, você tem que dar um descanso pro Ganso. O Kardec, eu acho que não, nem vai ter como jogar. Você tem que dar um descanso pro Ganso, você tem que dar um descanso pro Kaká. O Ganso é o que vai acontecer. Jogos, ah, mas ele já... É o que vai acontecer. O Muricy já falou. O Ganso não sai. O Muricy tem... falou na coletiva. Vai com reserva contra o Santos. Tem que dar descanso. Porque não adianta você falar assim, gente, às vezes eu me coloco numa situação... O Ganso, quando chega no ápice, você tem que dar aquele tempo pra recuperar. Tem, é claro, né? Senão depois, rápido assim não dá. Fale com o seu médico. Rápido assim não dá. Ganso que fica todo o tempo no alto, não dá, né? Não morre toda hora, né, RG? Você chegou a ter uma época da sua vida que você viu o Ganso muito tempo no alto, velho? Ah, tem. É mesmo? Começa a pegar 14, 15 anos aí, gente. Sem intervalo? Dos 12 aos 16, 17, é mesmo? Boa, igual uma pipa, velho. Mas olha, o Portuga olhou pra você com uma cara de amor. Nossa, o Portuga agora, meu amigo. Ele ficou arrepiadinho. Vocês estão a pegar no meu pé. O Portuga olhou com cara pra que de desejo. Não, o Portuga ele olhou parecendo o Ibra vendo o Ronaldo. Posso falar? Não, olha, eu vi o Portuga mordendo o lábio. Ele mordendo o lábio, ele tá assim. O RG é um grande professor. O RG é um cara Vai que é tua. Feriadão, RG, vai lá. Vai que é tua, faz tempo que ele não vê o gramado, RG. É o RG ou é o Toninho, mano? Eu não tô entendendo. Não, o Toninho ele viu o gramado do Toninho. Gaúcho, tem mulher correndo na tua cidade lá nua, você vai. Ô, seu Bento. Seu Bento, deixa eu só. Tudo bem, gastamos sua conta de celular hoje. Só dar um recado. Ô, seu Bento. Seu Bento é muito rico. É muito rico. Ele vai tocar com o David Guetta. Ô, seu Bento, só te dar um recado. Não foi só o São Paulo e o Palmeiras que perderam, não. Você tá perdendo também, viu? Por quê? Que o Antônio Salvo, ele trouxe pra nós sardela, aliquela e vinho, velho. Nossa, sério? Tá tudo na cozinha. Olha, chupa, nada, seu velho. Tá tudo aí. Como assim, velho? Mas amanhã eu tô aí. Tá certo. Amanhã vai ter nada. Amanhã vai ter sim. A turma da noite. Vou deixar a taça de vinho pra você aqui, seu bem. A madrugada, a turma da madrugada já é. Então tá bom, seu bem. Valeu. Tchau, delícia. Valeu, cara. Planta mandioca. Tchau, tchau. Que delícia. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento da Banditec. Quero falar com você que está precisando... Meu carro é Peugeot, mas agora eu tô falando da Banditec, sua anta. Agora eu quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida. Você que não está trabalhando. Ó, você que está trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI. Você que está trabalhando na área de TI, mas queria mesmo era trabalhar em outra empresa, ou talvez até no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec. É verdade. Ó, de repente é nesse conselho que você vai dar um rumo agora na sua vida. Depois, daqui a 5 anos, você vai chegar aqui e falar assim: obrigado, Estádio 97. Obrigado, Banditec. Não é não? Então, a Banditec é a única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. Não é isso? É isso mesmo, 75%. Com tudo isso, você vai virar o jogo. Você vai encontrar uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar até mesmo em outro país, como já tem ex-aluno da Banditec fazendo e se dando bem. Não fique na defesa. Vire esse jogo, faça Banditec. Acesse banditec.com.br e faça já a sua inscrição. Próxima prova, dia 29 de novembro. Pô, tá perto, hein? Dia 29 de novembro e você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. E são 3 cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec é a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Ô, mano? Sim. Mano. Não, não. Que é isso? O que aconteceu? O que houve? Vamos chamar o Benjamin agora. Benja, você, Benja. Ô, Benjinha, você sabe o que é hyper? Ah, amigo! É claro que eu não tenho a mínima ideia! Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Essa prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design. No melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo. No Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações? Ligue 5546-0439. 55460439 ou acesse www.esser.com.br/hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Esser, um nome construído com história. É verdade, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Mas peraí, estão invadindo aqui o estúdio. Estão invadindo aqui, tá aqui, pessoal. O que tá acontecendo? O pessoal da Rede TV tá aqui, fala aí. Tudo bem, Domênico? Tranquilo, beleza? Beleza, pessoal. É um prazer conhecer vocês, viu? Prazer, beleza. Legal. Negócio seguinte, vocês estão sabendo que dia 26 tem uma previsão de um vidente muito conhecido e vai cair um avião bem aqui. É o Juscelino, não é isso? Exatamente, vocês estão sabendo já então. A gente até falou aqui, divulgamos aqui. Já foi tema amplamente debatido no estádio. É o mesmo cara que previu que o Palmeiras ia cair também. Não, senhor, não precisa. Mas você não precisa ser evidente. Mais medo, Domênico, do Palmeiras cair ou de cair um avião aqui? Do Palmeiras cair. Mais certeza, Domênico. Não, mais certeza não tem. Mais certeza? É. Não ficaria no prédio também não, velho. Não tenho mais certeza de nada, não. Agora eu também não acredito que o Palmeiras fique na primeira. Não, vou torcer. Vamos torcer. Agora a pergunta pra todos. Ah. De verdade, tá? Vocês têm medo que possa cair esse avião? Não. Olha, eu tenho. Nada a ver. Eu aprendi o seguinte, cara. Pelo bem, pelo não, eu vou estar bem longe daqui nessa hora. Você não vai trabalhar. Vai dar um cambal. Que desculpinha. Porque uma coisa é o cara fala assim: ah, eu não tenho medo. Quero ver vir ficar no prédio. Eu fico no prédio. Eu vou. Nelson, qual o problema? Quero ver lá. Eu vou. Eu pago pra ver. Eu duvido que o avião caia aqui na Paulista. Duvido, eu dou, cara. Mas você ficaria lá? Nenhum. A chance de você, talvez, morrer com um acidente aéreo é menor do que se você atravessar a Paulista na hora do almoço. Então, é verdade, eu acho que é, gente. É fato isso. Se tiver um compromisso aqui na Paulista à tarde, não vai deixar de cumpri-lo. Imagina, velho. Lógico que eu venho pra cá e tomo um sorvete na frente do prédio ainda. Vamos mudando aqui. Meu Deus do céu. Pessoal aqui da Rede TV, do programa Tarde é Sua, da Sônia Abrão, está ao vivo aqui dentro do estúdio. E conversando com nós. Não vai cair, isso é besteira. Mas o pessoal tá preocupado, você sabia? Que a empresa aérea já mudou o voo, né? Então, o número do voo, o voo está lotado, mas já mudou o número prevendo, porque o pessoal está assustado e tal. Mas muita gente naquele prédio, eu conheço um rapaz amigo meu que trabalha lá, falou que muita gente não vai trabalhar no Então vamos lá. Mas eu ficaria lá na boa. É, ficaria. Eu duvido que se você tivesse comprado a passagem para o avião, se você ia. Lógico que eu ia. Duvido. Já então, paguei o Eu vou fazer o seguinte. Compra lá. Eu pago a passagem para você pegar esse voo. Eu vou. Vamos ouvir o Sombra. Eu pego a passagem. Eu me proponho a pagar a passagem para ele pegar o voo. Embora a companhia aérea tenha mudado o código do voo, é né? É o voo. É o mesmo voo. É o mesmo avião. Acho que é o mesmo avião. Eu pago pro moto aí no avião. Eu vou. Quero ver se ele é tão corajoso assim. Eu vou. Quero ir. De boa. Pra onde que é o voo? Tem que ser pra Miami, pra algum lugar legal, né? Não, é pra Brasília. Eu vou ser bem sincero pra você, eu não acredito em nada disso, eu acho uma baita numa papagaiada. Tá. Mas ele não dorme no escuro. Pode ter acertado a outra dúvida. A única coisa que eu sei é que eu já pedi pro chefe a dispensa do dia 26. Mas você não acredita, pô. Não, eu tô fora, velho. Eu acredito sim, não. Ele não dorme com a luz apagada. Ah, que eu tenho medo. Diga, velho. Então tem uma dica aí. Pro Palmeiras nunca ia só trocar a camisa, ô doutor. O cara trocou o número do voo, mas foi a empresa. Foi a empresa. Ele não preveu nada de que Palmeiras ia cair. Que bobagem. Ele falou. Cadê? Onde tá a carta? Você tá prevendo. Quero dizer que Palmeiras caindo não existe. Avião não existe. Posso provar? São patifarias, balelas, salamandras. Isto não existe. Eu posso provar. Mas em cartório, TV. Eu também posso registrar em cartório. Se você não é o cara acertou tudo até agora. Não artista! O cara acertou tudo. Mas para que acertou na Mega. O cara acertou tudo, não é verdade? Fala pra mim. Acertou. Acontecendo que caiu o avião do candidato. Olha lá, houve Eduardo Campos. Fez outras previsões trágicas, infelizmente. Diz que só duas, vai. Só duas. Só duas, vai. Registrado com data anterior. Acontece, você começa a chutar pra todo lado, uma hora você acerta. Olha, então eu vou dizer, o ano que vem vai morrer um famoso. Mas ele foi muito específico em relação a isso. Vou registrar. Vai morrer um famoso. Mas você tem que falar que famoso, que dia que é. Ele vai lá e registra. Não, porque eu não posso constranger a família. Ele vai lá e registra tudo. Eu vou fazer isso. Não precisa avisar a família. Vou fazer isso. Um famoso vai morrer. Você vai ver. Eu vou propor isso. Cara, vocês estão viajando. Todo mundo que não acredita no cara, fica aí na frente do prédio. Vê vocês. Vamos lá. vai. Vamos dar a mão. Eu duvido que vai. Eu duvido. A situação é pior pra quem vai no gol. Eu acho pior do que quem tá aqui na Paulista. Mas vai fazer do mesmo jeito, pô. Quem cai. Imagina você tá ali no voo e começa uma turbulência. Você tá lembrando de tudo aquilo. Pelo amor de Deus, nós estamos em 2014. Vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Você viu esse gol numa boa. Porra, cadê a poltrona? Mais um. Vamos, Sombra. Tá lotado, não tem mais voo. A rádio me ofereceu. A rádio agora vai pagar. Imagina. Além do moto, RG, vão os dois viajar. Mas o avião tá lotado, por isso que ele tá oferecendo. Nós vamos perder. Não tem mais passagem. Tem uns dois, três integrantes aí. Sombra, vamos ver o que ele acha. Olha, esse acredita. Ainda nesse voo, tem medo, acredita nesse tipo de coisa, é baboseira mesmo. O que você acha? Eu acredito mesmo porque eu sou espírita, então eu acredito em muitas coisas. No entanto, eu não quero dizer, por exemplo, que tudo que se prevê por aí... Existe também o charlatanismo, é óbvio que existe o charlatanismo. Mas existe muita gente séria, existem muitos sensitivos, médiuns, que recebem mensagens de fato, de verdade. Eu penso assim, lógico, eu não conheço a história direito do Juscelino. Vi agora através da imprensa, a gente passa a conhecer um pouquinho disso, da história. Ao que me parece, ele é uma pessoa com alguns feitos... 75% de aprovação, segundo as contas dele. Exato. Eu vi algumas matérias a respeito dele, de algumas previsões as quais ele realizou, e que parecem ser realmente verídicas. Eu dou muito crédito, sim. Não entendo o que o cara ganharia em ser tão enfático sobre algo que pode realmente não acontecer, mesmo com a previsão dele, pode realmente não acontecer. Desde 2005 ele está falando disso. Exato. Pode realmente não acontecer. São inúmeros os fatores, as energias que circundam o nosso planeta, a dimensão, a espiritualidade de uma forma geral. Então, eu acho que realmente a coisa pode não acontecer. Agora, para muita gente, ele vai cair no ridículo. E por que ele gostaria de cair no ridículo com uma previsão tão enfática? Ele já fez previsões sobre coisas que aconteceram em outros países, pelo que eu sei. Já foi convidado por governos estrangeiros. Japão. No Japão. Japão. No Japão. Você quer povo mais espiritualizado, mais correto do que o japonês? Então eu acredito... Ah, lógico, que respeito também a opinião de todo mundo que não acredita. E aí, a partir disso, muita brincadeira surge, como as que a gente faz aqui dentro do estádio 97. Exato. Ah, o que é mais fácil? O avião caiu, o Palmeiras caiu. Acho que o Palmeiras... Mas... Óbvio, né? Mas eu acredito e respeito muito, porque eu fui criado dentro do espiritismo. E eu tenho muito conhecimento sobre coisas que aconteceram e de variados níveis... que entram dentro desse mesmo espectro. Por isso. Agora uma pergunta. Alguém vai trabalhar tarde aqui na rádio no dia 26? Mas não era de manhã que ia cair? Era de manhã que ia cair. Eu tô falando besteira. Nossa, alguém vai trabalhar de manhã aqui na rádio? Sim. Domênico. Domênico. Eu? Eu vou trabalhar. Nós eu trabalhado. Do avião. Só um minuto. O avião vai cair 9, né? Isso, 9 horas. Eu entro às 10. Esse dia eu vou chegar um pouquinho depois do meu horário. Vai estar o trânsito, né? O trânsito tá parado. Não, mas é o trânsito. O trânsito é muito louco em São Paulo. Mas se cair... Domênico, você não vai conseguir. Se cair, você não vai conseguir chegar às 10. Não vou conseguir chegar às 10. Não vai conseguir chegar às 10. Pô, eu vou estar lá filmando. É, não, mas. Você vai estar no voo. Você vai estar no voo. É incrível que a gente consegue até fazer brincadeiras e piadas em cima de algo que é trágico, né? Se acontecer. Que pode ser trágico, né? Infelizmente. Mas vai fazer o quê? Nós somos brasileiros e a gente costuma tratar as coisas dessa maneira. E talvez por isso que as coisas aqui no Brasil a gente ainda consiga enfrentar. Tem coisa pior que o avião caindo, né? Nada vem ver lá a Polícia Federal. Tá cheio de avião caindo lá. Mas não cai, né? Meu Deus do céu. Tá faltando aerohangar, viu? Tá faltando hangar pra esses aviões caindo lá. Brincadeira. É isso aí. Gente, agradeço de coração. Falou. Valeu. Vamos torcer pra não cair. Alguns acreditam, outros não. O Domênico, se a tragédia acontecer, vai ser o único que pode estar aqui na rádio. Mas... Eu também tô. O ele vai lá ajudar. Eu também vou estar aqui. Eu vou filmar, vou mandar pra você se sair. Dá o zap zap aí. É que o prédio da rádio aqui, ele fica próximo. Não é no mesmo quarteirão, mas ele fica próximo do prédio que dizem. Dá pra ouvir o barulho. Mas como a gente vive Mas como a gente vive uma época aí que os institutos de pesquisa tratam com muito carinho a tal da margem de erro, e essa margem de erro costuma ser gigante, Tô com medo. Pode ser dois prédios pra lá, como dois prédios. Pode cair uma turbina aqui. Já pensou a turbina entrando? A turbina vai entrando aqui dentro do estúdio, assim, ao vivo. Você tá louco? Que isso é legal? Dá mó ibope. Vai pra lá, a turbina vai entrando assim, aí vem uma cadeira junto. Isso é doente. Não é legal? É legal, sim. Isso é possível você ter feito essa matéria, porque graças a Deus o mundo não acabou em 2000, né? É. Também. Tá vendo? Graças a Deus, né? Então, é que tá acabando aos poucos. Precisa saber interpretar o que ele diz. Olha lá, aí é que tá. De 2000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Até 2014. Até o ano 3000, 2900, ainda é 2000. É 2000, é. Olha, ué. É 2000, ué. Aí tudo bem. É, aí que tá. Tem interpretação. É igual tá vendo que Nostradamus fumou, né, velho? O mundo acabou quando o Corinthians foi campeão do mundo, mano. Ah, isso acabou. É, então acabou em 2000, porque a primeira vez que o Corinthians foi campeão do mundo. Então. Gente, agradeço. Valeu. Obrigado. Obrigado mesmo. Recebemos a visita do pessoal aí do programa Tarde é Sua, da Rede TV, programa da Sônia Abrão. Obrigado pela audiência. Aliás, eles vieram fazer a cobertura aqui justamente porque eles ouvem o Estádio 97. Boa. E já veio fechar o contrato pro ano que vem pra Série B do Palmeiras. Ô, brother. Vou falar o que ele vai fazer. Ah, não, vai fechar o contrato, vai transmitir Palmeiras e Asa. Eu vou fazer uma revelação e é forte. É forte no meu programa, é forte. Olha o que você vai falar. É uma revelação. Olha o que você vai falar. O Wesley já assinou com o São Paulo. Não. Isso é tragédia. Graças isso é uma previsão péssima. Vai com Deus. Não acredito. Eu também não acredito. O presidente de vocês falou que não. Eu não acredito. Falou que tá com contrato pronto. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora sim eu vou chamar o Mano, porque o Mano tá ansioso pra falar do ticket alimentação. Né, Mano? Vamos falar do ticket alimentação. Discorra sobre o assunto, Mano. É, isso aí, RG número 2. Já notou que o mercado tá sempre mudando, né? A molecada chegou e transformou mesmo o jeito de pensar e de agir dentro das empresas, cara. E você, tá acompanhando essas mudanças ou tá aí moscando, tá aí morgando, como diria meu avô, velho? Agora, pra manter os jovens motivados, é preciso muito mais do que aqueles presentinhos de antigamente. Calendário, canetinha, camisa da empresa, que você usa só pra dormir, ainda é dura pra diabo. Às vezes tem vontade de ligar pra uns caras e falar assim, não gasta dinheiro com isso. Meu Deus, é verdade, dá vontade, não dá assombrar. Ah, dá. Pensando nisso, cara, a Ticket lançou o Ticket Alimentação de Natal. Um cartão que oferece liberdade de escolha para todos os seus colaboradores. Facilidade para sua empresa e é claro, né, amigão? Um Natal muito mais animado para todo mundo. Com ele fica fácil preparar aquela baita ceia para a família toda ou então aquele churrascão para a galera. Isso porque ele traz milhares de estabelecimentos credenciados pela Ticket, cara. Ó, negócio é o seguinte, os funcionários vão poder escolher onde, como e o que eles vão comprar. Não vão ganhar aquela cesta básica lá, aquele cestão de Natal nojento que vem fubá, lentilha, velho. Pó de milho, você vai usar isso aí pra quê, velho? Pra nada, velho. Agora, a sua empresa ainda pode solicitar o ticket de alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, cara. Anotou aí? Em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E ó, tudo isso com frete grátis, hein? Pronto pra mudar de vez o jeito de motivar os seus colaboradores? Então acessa aí, tanatal.com.br. Anotou? Vou repetir, hein? tanatal.com.br. E contrate já! É isso aí, vamos ao primeiro ouvinte, 3284-7097, oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489, e marque um test drive. Toca, Asdrubal! Alô! Alô, todo fresco! Alô, quem fala? Olha. Quem tá falando? Alô, quem fala? Alô, Sombra, vamos fazer alô. Uma coisa. Então sim, pois não, você já volta. Aguenta aí, o amigão que tá na linha sombra. Sabe, faz ao vivo, bicho. Não está nos ouvindo, mas nós já vamos providenciar para que ele nos ouça. É, com certeza. Não é verdade? É isso aí. Lembrando que tem torcida Peugeot Estádio 97 para Corinthians e Grêmio. O torcedor que ligar e disser, quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, vai ganhar vaga para ir na torcida com aquela tremenda mordomia no Itaquerão, torcer pelo Corinthians. Gremistas, fiquem pelo Sul. É isso aí. Não, mano? Opa, rapaz. Ô, Sombra, eu tô vendo uma manchete aqui no lance, cara. E após a derrota em casa, aí o Criciúma dispensou o técnico e mais 12. Entre esses 12 aí estaria o Paulo Baier, cara. Paulo Baier ainda teria a chance em algum clube aqui no Brasil, RG número 2. Interminável Paulo Baier. Por exemplo, clube, mano, são tantos os clubes que realmente ele vai encontrar sempre algum lugar pra jogar. Mas Sombra, eu vou ser bem sincero pra você, ó. O Paulo Baier, cara, ele é um cara que aonde ele jogou, ele cumpriu com vamos dizer assim, com o objetivo dele. Não, e sempre foi profissional, responsável. Foi um soldado. Foi. Peraí, isso aí é o mínimo, gente. O cara ser profissional, dá a impressão que o cara fala, não, o cara foi profissional. Mas é que hoje tem camisa no chão. Mas ó, eu tenho um exemplo no meu time, cara, o Zé Roberto, cara. Tá com a mesma idade do Paulo Baier, esse bobear, tá jogando muita bola, cara. Você tá nos ouvindo agora, amigo? Alô. Não está nos ouvindo. Alô, mano. Alô. Peraí, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, meu camarada. Agora sim. Você não sabe a cirurgia que foi. É, rapaz. É. Cara, que legal, que joia. Ainda bem que deu certo. Agora, só dá uma seguradinha aí que o Dodô tá chegando. Ele já mas vamos lá. Ele já vai fazer qual que é seu nome completo, amigo? Domênico. Porra, Domênico. Domênico pisou no fio. Ô, Domênico, você chutou o fio aqui e tirou o cara do ar, Domênico. Tá de brincadeira, Domênico. Você ligou na tomada e chutou. Parecia cena de desenho animado, velho. O cara tava no penhasco, o Domênico foi lá, puxou o cara pra cima. O cara puxou. Mas o Domênico puxou, passou o trem e levou o cara. Eu juro, que a próxima vez que sair, eu não vou arrumar. Parecia o Premonição. O cara todo feliz, na faceiro aqui. Colocar o vídeo, vocês ficou essa palhaçada aqui. Ele caiu. Muito vingativo. Não. Quem que é vingativo? Você é muito estabanado, Domênico. Tá bom, na próxima vez eu vou deixar desligado, Bá. Vamos lá. Desligado. Mais ouvintes no ar, 3284-7097, se Deus quiser. Alô. Alô. Agora sim, tá vendo? Boa tarde, consegui, Balalho! Truco! Soletrando Balalho! Truco, porra! Quem tá falando? Caju do Balalho. É o Renato de Lira. Renato de Lira. Quer dizer, Domênico Gato, que filho levou Lira, lateral esquerdo do Vasco. Tinha o Ailton Lira. Trabalhou com a RG, Meu aluno, Lira. Quem é melhor, Lira ou Juninho do Palmeiras, lateral esquerdo? Você tá brincando. Juninho do Palmeiras. Melhor que o Lira? Ih! RG, você tá louco. Imagina. Mas tinha o Ailton Lira, que jogou muito. Não. Ailton Lira jogava bola. Ah, né? Ô, Lira! Eu? Quantos anos você tem? Tenho 38 anos. Ah, 38, RG. 38. Hoje eu não sei, mas ontem teve uma porrada de neguinho, viu, Domênico? O quê? Uma porrada de neguinho o quê? E de Lira. Sensacional. Ontem, velho. Uns a favor, outro contra, né? Deixa eu te falar um negócio, meu. Ô, e aí, mulher? Ah, quero falar o seguinte. Tá cansado, hein, mulher? O Luiz ontem parece que não foi jogar, meu. Não tocou na bola. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Faltam 9 pontos. Dá pra segurar o segundinho aí? Ah, já foi embora, né, meu? Já deu. Vou até levar os caras misto pra Cuiabá, hein? Vou perguntar pros caras aí, quem quer jogar, meu? Ninguém pega mal você, não? Sombra sabe, mano. Esquece esse negócio aí, mano. Ó, o Corinthians pega o Atlético Mineiro. Não, vamos ter a vaga na Libertadores de qualquer jeito. Vamos reverter. Não, pegar pega, né? Mas tem que... Tá certo. Ô, Delira. Eu, fala aí. Qual que é o bairro que você mora, hein? Tô vendo por aqui, o Benjinha não tá por aí, né? Tá o Benjinha. Ainda não, ele tá no Detran, tá desesperado. Benjinha tá aqui. Esse Detran dele tá cheirando ondas. Mas diz que tá chegando. Diz que tá chegando. Não, ele tá no Detran, só que o Detran dele fica em Maresias. Tá cheirando ondas esse Detran. Fala aí, velho. Eu moro aqui na Zona Oeste, Jardim Apoador. É na Zona Leste, Jardim Apoador. Benjinha, já falou. Já falei, você deu uma ajuda aí. Zona Oeste, hein? Como é que chega lá, Benjinha? Pare que essa pedra é minha. A pedra já virou 200 pedaços. Essa pedra é minha, ninguém se mexa. Idiota, essa pedra. Eu vou falar, velho. A tua força tá na pedra, vai te catar. A minha força vive hard, Maria Márcia. Se é contra a pedra, vai ali perto da Santa Efigênia. Essa pedra é minha, ninguém mexa. Santa Efigênia tem um baratinha. Tem uma lojinha de ametista. Tava indo bem, já começaram a viajar na maionese. Já viajaram muito. Tá virando rock santeiro agora. O senhor lave a boca pra falar de rock santeiro. Porque essa novela. Mas é coisa fictícia. Não. Vai o noveleiro também. Mas a gente. Não é questão de ser novela. Rock santeiro foi uma obra-prima. Ah, verdade. Uma obra-prima da teledramaturgia. É um absurdo que você tá falando. O negócio é o seguinte: vocês não estão com saudade de mim, Carminha. Ah, não. Você também foi uma obra-prima. Essa novela foi boa. Você também foi uma obra-prima. Também, entendeu? Avenida Brasil também foi. Joguei no Flamengo, entendeu? Mas também não ia fazer mais nada, né? Outra novela boa foi a próxima vítima, era legal também. A próxima que a Aline é do mesmo autor. Não, não, você não. Não, né? Por que que a Aline me largou? Você é mito. Assim, não, mas ele é mito, vai. A Aline te largou que ela tinha que fazer um filho nessa novela. É. É. E agora ele tá fazendo o Dono do Mundo. É. O Dono do Mundo, ó. Deixa eu não gosto de fazer propaganda, mas é o seguinte. Felipe Barreto, do Dono do Mundo. É Felipe Barreto. É mito, é mito. Antônio Fagundão. O Fagundão de bigode preto ainda. De bigode preto. E aquela calça que vinha no umbigo. É, não, ele pegou a Malu Mader no dia do casamento. Ele pulou do armário pra pôr a calça, velho. Sensacional, a calça dele no pescoço. É. Sensacional a novela. Oh. E a nota da Malu Mader, Domênico? Malu Mader, não é nota? Mader é gente boa. Não, gente boa, não, não, gente boa, Domênico. Casada com o Tony Belotto. Com Tony Belotto. Mas gente boa não é bom, não é? Não, é mulher do Tony Belotto, por favor, da nota. Sem gaguejar. Mas é comestível ou não é? Mas você é brother, Dudu. E você nunca observou, atentou e julgou uma mulher casada. É, nunca. Ah, não é legal, né? É. Domênico, a Malu Mader é domínio público. A Malu Mader é domínio público. Momentos de hipocrisia total. Hipocrisia. Eu vou falar da mulher do cara. Tá bom, então. Mano, nota da Malu Mader. O Tony Belotto, por exemplo, o Tony Belotto ouve tudo de nós. É, outro dia, um abraço pra ele. Outro dia, o senhor não se furtou em falar da Angelina Jolie. É, mas Angelina Jolie é lá fora. Mas hoje o Brad Pitt ouve a gente. Mas é o seguinte, o Brad Pitt ouve a gente todo dia, né? Aí que tá, eu só falei da Angelina Jolie porque o Brad Pitt ouve o programa. Mas Domênico, você tá analisando a PJ, não a PF. É. Tá certo. Ah, boa, é a Malu, boa. É a Malu Mader, então, BJ. Público. PJ. É, aquela atriz da Globo. Malu Mader, nota 7,5. Ah, é. 7,5. A pessoa BJ. Casada com o BJ. Cantor BJ. Deve BJ. Chamar Maria de Lourdes. Isso. Deve ter outro... Não, já falei. 7,5. Tá bom, 7,5. Jacira o nome dela. Mano, nota da Malu Mader, mano. Então vai, que nota que é? Ó, a Malu Mader, ela já foi mais top do que ela é hoje. Mas, mano, ela é uma balzaca, né, mano? Então, mas é que tá. Por exemplo, tem aquela loira lá, que você sabe muito bem qual é, Sombra? Ah, eu não sei, são tantas. Não, não é a Vera Fischer, é a outra lá. Ah, aquela que é limpinha. A Maitê Proença. Ah, sim. Maitê Proença é uma... Essa é enorme. Essa é a nota da Maitê Proença. É, na escala... 8,5. Peraí, vamos fazer outra pergunta. Na escala, Balzac. Não. Balzac. As duas com 25 anos. Eu não conheci as duas com 25 anos. Ah, você é Mader na novela Top Model. Gente, desculpa, a Maitê Proença. Eu acho a Maitê Proença mais top do que a Malu Mader. Vamos estabelecer, gente. No meu entender, a Maitê Proença, vamos fazer um paralelo no futebol? Romário. É o que eu acho. A Malu Mader, ela não é ruim, mas tá abaixo da Maitê. Romário, pera só. Maitê Proença tá com a Bruna Lombardi. Bruna Lombardi. Olha aqui, ó. Pera só um minuto. Só um minuto. Não, que barcos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí dá pra Lumbando e bate o bolão, não pô. Vem que esse troço de. Ah, quando tinha 20 anos. É agora. Não, agora. O Lumbader é o barco. Agora. Tem depois. Agora, com quase 60 anos, a Maitê Proença continua sendo o Romário das mulheres de novela. A nota da Maitê Proença. Maitê Proença é 9. E a Bruna Lombardi. Não, a Bruna Lombardi não. No meu parâmetro, a Maitê. A Maitê no meu parâmetro é nota 8,5 e a Malumader é nota 7. É melhor que a Natália do Vale. 7,5. Concordo, eu endosso a nota do mano. Ah, então, mas mais. Natália do Vale é mais velha que a Malumader. E o RG não falou nada até agora. O RG pode falar. Ah, eu, RG, acompanho a nota do mano. Aí, e a advogada, que nota? Pega o relator. Advogada hoje. Advogada nota 8,5. Ah, esquisito essa mina, hein? A Carmen lá? E a advogada? A Carmen, esquisita. Mas é a Carmen, é a mulher da novela. Fala lá. Mas você não assiste a novela? Eu não assisto. Fala o nome da atriz, porra. Renato, não podemos deixar você fora desse papo. Nota da Maitê Proença. Nota? É. É, nota 7,5. 7,5. Cara, é exigente. Tá ligando quem, Renatão? 7,5. Nota da Malu Mader. Malu Mader, 8. Ela parece uma Ananias. Que? Ananias? E ele deu 8. A Giovanna Antonelli tem a boca de Nilson. Isso aí é linda. A Giovanna Antonelli é linda, vai. Você que inventou isso aí. A Giovanna Antonelli é bonita. Soletrando Giovanna Antonelli. E a minha Regina Casé? Mas peraí. No filme Sete Gatinhos. Não, para. Mas peraí. Peraí. Vocês estão falando aí da Giovanna Antonelli, velho? Ela parece uma maçã do amor, velho. Por quê? Ela tem um corpinho de palito, velho. Um cabeção, velho. Ela parece um corpinho. É verdade. Ela parece uma maçã do amor. Ela tá arrebentando a mulher, velho. É verdade, velho. Mas ela é bonita. Pô, porra, mano. Não, tem meio cara de bexiga, velho. E aí, Svalverde? Como é que é cara de bexiga, gente? Aí, Svalverde, pra mim, é melhor que tem. Domênico. Essa é a mais lindinha. Assume, Domênico, assume. Não, a casa... Como é que é? Casal Verde? Como é que é? Maria Casa Deval. Mas peraí. Casa Deval, essa é linda. Essa é. Vai, Domênico, por favor. A Svalverde, ela segue aquela linha da Priscila Fantin. Ela é bonita, mas ela poderia melhorar. Aquela mulher que parece que você aperta e sai fumaça. A Svalverde. A Svalverde. Eu acho que a Marina Rui Barbosa é muito mais bonita do que ela. E a Paola Oliveira, mano? Também não tá entre as mais tops. Ó, a Mariana Ximenez é melhor do que a Paola Oliveira. Aline Moraes, mano. Você gosta de loirinhas. Eu endosso um voto do mano. Esses caras não conhecem nada. É que vocês falam loirinha só. Eles conhecem, mas não tem o mesmo... É que vocês não gostam de morena. Então, Brasil, que eles precisam, velho, num chapéu de jornal. Esses caras são os pedreiros. Domênico Gato. Você quer ver como... Só tem um pedreiro aqui, quer ver? Ó, Domênico, Viviane Araújo, Domênico. Hoje é legal. Olha aí, viu? Pedreiro, pedreiro. Esse pedreiro, pedreiro. Ele é feio. Falou o assistente do pedreiro. Isso, Svalverde. O assistente do pedreiro vai dar velho. Ô, Portuga, mexe a massa aí. Mexe a massa. Portuga. Pedro e o Bino. 10 jardas. Portuga, mexe a massa. 10 jardas, mexe a massa. Mexe a massa. Isis Svalverde, Domênico. Por favor, você. Sua opinião. Posso falar? Isis Svalverde passou na frente da obra do Portuga e ele falou... Lá em casa. É. Olha aqui, ó. Chapisca a parede, Portuga. Chapisca. Pera, fala, Domênico. É porque existem mulheres e mulheres, né? Existem mulheres que têm um pouquinho mais de conteúdo e um pouquinho menos. A Viviane Araújo, que você tá falando que é pedreiro. Você tá de brincadeira. Esses caras, se não pegar, é mané. Desculpa, é um baita do mané. Svalverde? Agora, explica pra eles. A Svalverde é sensacional. Nota 9. 9 pra esse Svalverde. Tá de brincadeira. Como é o nome da filha do Álvaro José? Fernanda Paslene. Também é outro. Também é bonita. Bonita, mas... Não joga com o mesmo time da Marina. Sombra. E a Juliana Kinnussi? Sombra, o pessoal que tá me perguntando por que eu não dei 10 aqui pra Maitê. Essa já deu a luz, deve estar com estria. Não, e parece que ela tem queloide, né, Sombra? E eu fiquei sabendo que ela tem queloide, velho. Então, a marca da cesárea dela parece um pavio aceso, tá ligado? Mas, ó, chapisca, Portuga, chapisca, me perguntando. Só um minutinho, pera, gente. Calma. Segue o jogo, Mas é, o pessoal tá me perguntando, Sombra, por que eu não dou 10 pra Maitê Proença? Porque a minha nota 10 é a Jennifer Aniston. Fernanda Lima, né, mano, também. Não, tô falando das Balzac, né? Você não pode colocar na mais velha, é. É isso. É verdade, mas a Maitê Proença, se não me engano, tem 10 anos a mais que a Jennifer Aniston. Ah, mas as duas já estão... 10 ou mais. As duas já estão no showball, né? Não, não, são uns 15 ou 20 anos a mais. Mas as duas já estão no showball. O Mano tem razão, Maitê Proença é... Delira, teu time, Delira. Ah, rapaz, todo poderoso Corinthians. Ah, vamos falar do Maitê Proença, Lira. Vai trocar. Vamos voltar a falar, tava mais engraçado. Tava legal o programa, a audiência tava subindo, vai voltar pro Corinthians, velho. Ô, Lira. Você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Opa, demorou. Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Boa, mano. Ó, domingão o jogo. Que hora que ele tem que estar aqui, produção? 5:30. 5:30 da tarde aqui na Paulista, 1439, tá bom? Fechado. É isso aí, mano. E o Coringão ganha do Grêmio, mano? Partida decisiva, hein? 2-1 pro Corinthians. Aham. O Corinthians, ele tá numa crescente no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele vem de 3 vitórias, cara. Mas o Corinthians, ele, apesar de ter vencido alguns jogos aí, 3 na sequência, como eu acabei de falar, na minha opinião, o Corinthians ainda não tá jogando futebol convincente, cara. O que você acha disso? Também concordo com você, viu, mano? Mas sabe que pra nós nada é fácil, né? Tudo é sofrido, né, cara? Mas por que o Corinthians não consegue, talvez, ser um time tão constante no Campeonato Brasileiro? Ah, eu acho que o treinador tem um pouco de culpa nisso daí, viu? Oh, peraí que os caras estão fazendo stand-up aí, velho. É. Tô vendo aqui pela... Por favor, fala. Então, eu acho que o treinador tem um pouco de culpa, né? Na escalação do time, né? Mano, a questão é... Não é que não consegue ser constante. Ele não é constante porque ele não tem jogadores tão qualificados pra ser constante. Ah, Sombra, eu acho que tem sim, cara. O time do Corinthians, na minha opinião, aí, ó, você tem um jogador como um Jadson no banco, por mais que digam, ah, mas o Jadson não é tudo isso, mas é um nome. Você insiste no Jadson. Não, né? Mas não só ele, Sombra. O Lodeiro, que é da seleção uruguaia, tá no banco do Corinthians. Jogar é o outro. Mas é que tá, eu acho que se você pega um treinador que talvez saiba arrancar o máximo de cada jogador, pega o Luxemburgo no Flamengo. O Flamengo era um time que tava fadado ao fracasso esse ano. O Flamengo ele tinha tudo pra cair pra Série B. Não, e o Flamengo foi um fracasso. Então, mas perto do que tava... Ele só tá acima dos que vão cair. Mas é que tá. O fato do Flamengo não cair já é um grande título pro Flamengo esse ano. O Flamengo era o último colocado do Campeonato Brasileiro. Já chegou a ocupar a última colocação do Campeonato Brasileiro. Isso aí foi uma vitória do Luxemburgo. Chegou o Luxemburgo, gente. O Luxemburgo ele mudou o Flamengo. Não vou dizer que dá água pro vinho, porque não tem como o cara fazer milagre. Ele não consegue transformar a água em vinho nem multiplicar os peixes. Mas o Luxemburgo ele conseguiu fazer o que dava com esse elenco do Flamengo. O Luxemburgo, se estivesse no Corinthians hoje, eu acho que o Corinthians ele poderia sim estar brigando pelo título brasileiro aí com o Cruzeiro, cara. Eu não vejo onde o Cruzeiro é tão superior assim ao Corinthians. Tanto é que o Cruzeiro caiu muito nessas últimas partidas, apesar de ter vencido três porque na sequência também. Porque você gosta de tratar coisas sempre por nomes. É não, esse não o problema. Não é, Sombra. O Corinthians, quando ele quis, se você pegar o aproveitamento do Corinthians contra times que estão brigando pelo título, o aproveitamento do Corinthians é de mais de 70%. Você pega aí contra Cruzeiro, São Paulo, Atlético Mineiro, Inter, Grêmio, Fluminense, Santos, enfim. São adversários que o Corinthians ele deu trabalho. O aproveitamento por essa é muito lógica, grande. O São Paulo também, porque o São Paulo se deu bem em cima do Grêmio. São Paulo do Cruzeiro. Empatou com o Inter aqui, ganhou do Inter lá, se deu bem com o Cruzeiro, se deu bem com o Grêmio. E nem por isso eu acho que o São Paulo, ele é tão bom quanto o Cruzeiro e tem o mesmo nível pra ser campeão. Não, mas é que tá, Sombra. O São Paulo ele não oscilou tanto contra times aí que estavam na zona de rebaixamento como oscilou, o Corinthians. Oscilou sim. O Corinthians, Sombra, eu citei determinado período aqui do Campeonato Brasileiro, vai, dos 5, 6 times que estavam brigando lá embaixo, o Corinthians não tinha vencido nenhum. O São venceu Paulo, ele empatou São e perdeu Paulo, pra todos, cara. Ele perdeu da Chapecoense em casa, time, né? Ele perdeu pro Criciúma, né, empatou com o Criciúma, se eu não me engano. São Paulo cansou de dar mole dentro de casa. O Sombra, o Corinthians ele perdeu pra Botafogo, num jogo que não dava pra perder. Ninguém perde Botafogo no Campeonato Brasileiro, cara. Botafogo ganhou do Corinthians. Botafogo caiu, né? Você pega lá, o Criciúma, o Corinthians empatou lá, cara. Chapecoense, Corinthians ganhou uma lá, tudo bem, beleza, mas perdeu aqui na Arena. Isso aí é do campeonato, gente. Empatou com o Criciúma lá. Numa época que eu e você, a gente falava, porra, os caras lá são chatos, a torcida enche o estádio, é difícil ganhar desses caras lá. Mas, Sombra, o Cruzeiro vai lá e ganha. O time que quer brigar pelo Campeonato Brasileiro tem que ganhar. Mas essa é a diferença do Cruzeiro, mas é que tá, o Cruzeiro, se você pegar as últimas partidas do Cruzeiro, o Cruzeiro tem vencido, mas não tem convencido também. O time do Cruzeiro tá morto em campo. Mas eles têm mais elenco, mano. Parece que eles têm mais peças que conseguem substituir que resolve. E enquanto teve gás... O Cruzeiro fez mais tava pontos voando do que o São Paulo e o Corinthians. Bora. Eu acho que tanto o Corinthians quanto o São Paulo poderiam dar muito mais do que deram nesse campeonato. E eles tiveram aquela reserva quando eles caíram. Você, fala, amigão. Também concordo com você, viu? Não é, velho? Com certeza. O Corinthians e o São Paulo tem um bom elenco aí que podia estar bem lá na frente, viu? O Figueirense, que... cara, se não fosse o Corinthians na vida do Figueirense, Sombra, o Figueirense tava brigando pra não cair. O Figueirense ligando o Corinthians lá e ganhou aqui. Mano, o Corinthians ele empatou com o Bahia, empatou com Vitória. Não dá, Sombra. Time que quer brigar pelo título não pode perder pra esses times ou empatar com esses times. Mas uma coisa é o nome do time, outra coisa é o nome do jogador, outra coisa é o que está sendo feito dentro de campo. Mas é que tá, dentro de campo, se São Paulo e Corinthians não fizeram por merecer dentro de campo, azar. Mas é que tá, dentro de campo, se você parar pra analisar cada partida do Corinthians individualmente falando, o Corinthians é aquele time que ele começa bem uma partida, ele começa, vamos supor... Fez 1-0. Vamos pegar o Inter como exemplo, quando o Corinthians pegou aqui o Inter jogando na Arena Corinthians. Com 9 minutos do primeiro tempo, já estava 2-0 pro Corinthians. Ou seja, se você emenda uma sequência, talvez uma blitz aí de 20 minutos, possivelmente você conseguiria fazer mais um gol, porque o Inter já estava abalado, Sombra. Mas às vezes o Corinthians dá recua certo, demais. E às vezes não dá. Sombra, é irritante ver o perfil do Corinthians dentro de campo, porque o Corinthians quando pega aqui, o Bahia, no último domingo, não agora contra o Goiás, mas diante do Bahia no último domingo, o Corinthians ele fez 1-0. Um jogo morto. Se o Corinthians fosse pra cima do Bahia, consequentemente conseguiria fazer o segundo gol. O Corinthians, ele recua demais. O Corinthians, ele chama o adversário pra cima. É o mesmo padrão que o Tite adotava. Mas é que tá, Sombra. O mesmo o Tite, padrão. O Tite demorar. Era mais confiável, cara. O time era mais confiável. Não, mas fora o fato... Paulinho, mano. Gente, não é isso, Moto. O time do Corinthians, na época do Tite, era melhor, eu concordo. Mas a defesa do Corinthians era mais constante. A torcida confiava. Quando fazia 1-0, falava, acabou o jogo. A torcida do Corinthians não dava brecha. Hoje, a defesa do Corinthians... É uma peneira, velho. É uma peneira. Mas você é uma não das menos vazadas. Mesmo assim, Sombra, mesmo assim, os números não refletem, talvez, o que estão apresentando dentro de campo. O Gil é um baita zagueiro, mas do lado dele, muitas vezes, joga o Felipe, velho. Que é um revólver na mão mas de macaco, mas nem sempre véio. Você vai conseguir juntar tá todas as dois peças, grandes me incomoda. Mas, Sombra, véio. Sombra, não é isso. O que me incomoda no Corinthians é a postura covarde, muitas vezes, em determinados jogos, e omissa. O Corinthians, ele vai pra cima, o Corinthians parece que se conforma em fazer 1-0 e terminar assim. Gente, o futebol tá mostrando a cada dia que você, quando faz 1-0, tem que ir pra cima fazer o segundo. Eu acho que tem uma diferença, mano. Jorge Henrique saiu. Jorge Henrique corria muito, levava o time muito pra frente, Jorge Henrique. Eu acho que o Paulinho... Tá louco. O Jorge Henrique saiu, sei, mas isso mudou o time. Você tá comparando com o Tite. O Jorge Henrique não foi nem pro Mundial. Mas o Jorge Henrique corria pra caramba. Mas não assim, pô. Daqui a pouco vai falar mais na época que o Sócrates Paulinho saiu. Vai, tá bom, vai. O Paulinho só. O Paulinho não fez mudança nenhuma no time do Corinthians. Mudou, Mota, pelo dele. Fato, por exemplo, o Paulinho hoje é um cara que vive um melhor momento do que o Elias, por exemplo. O Elias hoje no Corinthians é um cara que tá muito abaixo do que pode render. O Elias é praticamente o semblante do time. O senhor é culpado. O senhor ficou falando que tem que trazer o Elias um monstro, o Elias... E tá falando do Christian, e tá falando do outro. Mas não, o amigão, ele é contra o Christian. Ô, amigão, eu acho que o Elias, não sei se você concorda comigo, mas o Elias, ele mostra, talvez, é o que o Corinthians representa dentro de campo. É um cara que tem um potencial enorme, mas infelizmente não tá rendendo 20% do que pode. Você não concorda? Concordo. Eu tô deixando de desejar mesmo o Elias, né? Não é tudo aquilo que ele tava pensando quando ele chegou, né? É esse que é o grande problema de jogador que retorna, cara. Porque o Elias, quando ele passou recentemente pelo Flamengo, ele não tinha uma escola construída ali naquele clube. O que, que ele fez? Fala, pô, preciso jogar bola pra torcida gostar de mim. Hoje no Corinthians, o Elias, quando ele chega, inclusive até o Sombra falou, mas você foi culpado quando você pediu a contratação dele? Pedi mesmo. Porque eu ainda acreditava que poderia ver aquele velho Elias no Corinthians. Aquele Elias que jogou do lado do Christian. Mas o Elias hoje, aí vai falar, mas porra, antigamente ele jogava do lado do Christian, hoje ele tá jogando do lado do Ralf. Mesmo assim, o Ralf eu não acho que é um péssimo jogador. O Elias, ele poderia jogar muito mais bola do que ele tá jogando. Eu sei que jogadores aí às vezes ficam putos, mas pô, tá metendo pau em mim, mas é verdade. Inclusive o Elias aí, quando ele fez um gol aí na Arena Corinthians, ele saiu fazendo um cala-boca pro torcedor que tava criticando ele. Eu acho que tá errado. O Elias, ele deveria fazer uma autocrítica e saber que ele poderia render mais. Não ficar bravinho com o torcedor. Ô, amigão, pra ser sucinto, quem serão os quatro classificados aqui no G4 no Campeonato Brasileiro? Não vai mudar isso aí não, viu, mano? Acho que os quatro que estão aí vai permanecer, viu? Então, mas, por exemplo, ó, o Cruzeiro é o primeiro, São Paulo é o segundo, o Corinthians o terceiro e o Atlético Mineiro, pasmem, que vai ganhar a Copa do Brasil, é o quarto. Eu quero dizer, o Galo é maravilhoso, mano. Se o Atlético vencer a Copa do Brasil, amigão, vai abrir a quinta vaga aqui pro Inter. Você acha que nessa quinta vaga tá disputando aqui Grêmio e Inter de Porto Alegre? Quem você acha que pega essa vaga? Ah, eu acho que o Inter leva, viu? Você acha que o Inter leva? O Inter leva essa vaga aí. E o Fluminense, descartado? O Fluminense é morar na praia. O Fluminense, ele tem um jogo pra fazer hoje contra a Chapecoense, Sombra. Se ele vencer, ele empata em número de pontos aí com o Grêmio e com o Inter de Porto Alegre. É complicado. É que o Grêmio, ele também tem um jogo a menos. O Grêmio joga hoje também. O Grêmio vai pegar hoje o Cruzeiro. E é uma partida extremamente difícil pro Grêmio, porque fora o lance do Cruzeiro já praticamente se... Esse sagrado campeão brasileiro é realmente uma partida que ele precisa ganhar. Porque se o Cruzeiro der sopa diante do Grêmio e o Grêmio ganhar essa partida, o Cruzeiro vai pressionado pra final da Copa do Brasil contra o Atlético. Não que ele não esteja. Já está. Mas aí numa dessa não pode azedar no Campeonato Brasileiro. O primeiro item é o saldo, é isso? Vitória. Número de vitória. Não, tudo bem. Depois de vitória é saldo ou é número de gols pro? Não. É saldo de gols. O saldo do Flu é de 20. O saldo do Grêmio é 15. Então, se o Fluminense ganha hoje, ele vai para 60. Se o Grêmio perde do Cruzeiro, fica com 60, mas quem vai para sétimo é o Grêmio. O Fluminense sobe para sexto, empata em pontos com o Internacional, fica com uma vitória a menos. Não sei se o Fluminense é de se descartar. É que eu acho que o Fluminense também, analisando um contexto geral, Sombra, é um time que não é confiável. O Fred, velho. Mas qual desses é tão confiável? Ah, eu acho que o Grêmio nessa reta final ele tá se mostrando um time confiável aqui, e o Inter também. Você vem falando, o Corinthians não é confiável. Né? O Internacional você fala que não é confiável. O São Paulo não, mas mostrou comparando... muitas vezes não ser confiável jogando dentro de casa. Não, mas fazendo comparativo entre os três aí. Fazendo comparativo entre os três. Se você pegar Grêmio, Inter e Fluminense, comparado com Cruzeiro, com São Paulo, com Corinthians e com Atlético, eu acho que eles ainda ficam abaixo. Porém, se você pegar aqui, ó, entre Grêmio, Internacional e Fluminense, eu acho que o time mais confiável desses três aqui é o Grêmio. Deixa eu te falar, quem tá com a mais pegada nessa reta final e se acertou é o Grêmio mesmo. O Grêmio, ele vem numa crescente, vem bem. E o Grêmio, pra ele vir aqui, agora falando sério, só futebol. Depende do Corinthians. O Grêmio, pra ele vir aqui ganhar o Corinthians, não custa nada, hein, velho? Ele é um time bom, velho. O que vai acontecer com o Grêmio? Senhor, vocês estão pegando no meu pé. Eu falei ontem que o Nacional ganharia do São Paulo e ganhou. Não, você falou que quem vai passar é o Nacional. E ele vai passar. Ele cravou que ele ia ganhar ontem. Vai passar, hein? Vocês não me escutam. Ó, como é o futebol, hein, velho? O Fluminense que ano passado aí tava matematicamente rebaixado. Ele caiu. Se não fosse lá aquele negócio do STJD com a Portuguesa. O Fluminense agora brigando pela ali, na liderança do campeonato, porque ninguém mais pega o Cruzeiro, né? Mas o Fluminense tá brigando pelo G4. Ô, Delira, um abraço pra você, boa noite. Quer mandar um abraço pra alguém? Abraço aí pra todos vocês aí, muito bom o programa de vocês. Escuto quase todos os dias aí, os trânsitos de São Paulo. Quero mandar um abraço pro pessoal que tá mandando mensagem aqui, tá no Face aí, o Kleber Maciel. Anda. O Heitor Soares, corintiano. Boa. O David, que tá lá em Itatiba, tô ouvindo vocês. Ó, Itatiba é bom lugar, hein? É bacana lá. Itatiba. E dá uma dica aí, velho. Eu que vou montar meu time virtual daqui a pouco aí. Quanto vai ser o jogo Corinthians e Grêmio e quem fará os gols? 2-1. 2-1 Coringão, mano. Quem fará os gols? Pode colocar o Gil aí, que o Gil vai marcar um gol de cabeça lá. Vai mesmo? Porque ele errou ontem, ele vai fazer domingo. Então tá bom, mano. Vamos aguardar aí. Falou, um abraço aí, então. Valeu, trocação. Até mais, tchau, tchau. Bom resto de feriado pra você. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Peugeot. Toda linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo pra 4063-1489. 4063-1489. O Estádio 97 agora vai falar da Polo Ar. O estádio não, o humano vai falar. É nóis, velho. É. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil, cara. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse eu recomendo, sou cliente Polo Ar, cara. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionado no mundo inteiro? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cara é monstro, hein? Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Tornou a Carrier a marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você deveria estar num livro de história, vai ser mais importante que o Santos Dumont, tá bom? E para você entrar de vez nesse novo clima, amigão do Estádio 97, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs, cara. Que presentaço esse agora no final do ano, hein? Para ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz, que vai ser ao vivo amanhã, RG número 2. Amanhã tem quiz da Polo Ar, tá bom? Se você não quiser ficar se abanando aí com uma tampa de pizza, velho, acessa aí poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! É, vamos trazer mensagens. Você pode mandar a sua mensagem através do aplicativo da Energia. A gente lê aqui no estúdio. No oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, do Grupo Esser, o nome construído com história, o Glauber Estevam. São Paulo tem que definir o que quer na próxima quarta. Se entrar com o mesmo sono de ontem, não ganha nada. Mariana Ximenes, pra mim, é a melhor da Globo. Ainda mais depois de como ela estava naquela minissérie do Fantástico. Ah. Abraços a todos e chupa mano. Pô, ela pagou um peitinho lá, você viu? É? Dois. É mesmo? Pagou, mano. Duas vezes. Pura. Oh, e o estádio tá se revelando afrodisíaco. Por quê? Por quê? Quantos casaizinhos hoje? Aí, é, tá ela. Todo mundo só aí. Só casalzinho hoje. O pessoal não esquece de gastar com hotel. É, hoje eu vou distribuir cartão pra todo mundo, aí, gente. É, esse, é cuidado que o Bá quer ir junto. Ah, é, cuidado. Ah, Bá, ele é meio boyer, viu? Toma cuidado com o Bá. O Bá disse que quer estrear a câmera dele. É. Comprou uma câmera nova. Oh, e será que aquela gaúcha lá que xingou a aranha tá desfrutando do feriado hoje? Essa mulher devia estar trabalhando só tá quebrando pedra, velho. Só ela, né? Devia só ela, é, Patrícia Vieira. Ela devia estar, não, Moreira. Não tem nada a ver com ela. É Vieira, da família Vieira. Sua prima? Não, é, sim, é prima. Tem que dar um abrigo pra ela em Porto Alegre, que ela fugiu de casa. Mas ela lembra o Vieira. Você é louco. Olha, não, lembra? Lembra de rosto. Mas você precisa conhecer a prima do Vieira. É. Ah, mas você já viu gaúcha feia, RG? É. Não vai ver nunca. Não, a Dilma é um tesão. Ela não é gaúcha. Então, vai se informar, seu jegue, que ela é de Minas Gerais. Quando você tiver um pouquinho de quem, você vem falar comigo. E a Daiane dos Santos, é da onde? É gaúcha. Não, mas ela... não. Vai, o idiota. Vai, o tapado. Vai, o trouxa. Foi adotada. E a Bia Vieira. É bonita, muito bonita. Sua família? Não. Quem é? Eu troquei o nome. Depois eu passo pro seu. Você já pegou alguma prima sua ou só primo? Só primo. Isso, Vieira. Pegou primo bastante. O Vieira naquela época lá, velho, ele ficava usando as roupinhas da prima. Ele ficava pondo o escarpão da prima. E no dia que ele caiu, mano, desmaiou, a mãe dele encontrou ele com a roupa dela. Eu vou falar, velho, que eu peguei. Vieira, não tudo. Que isso, Vieira? É só primo. Muito bem, continuando aqui com os eles perderam a virgindade juntos. O Flávio Coutinho, a decisão do Muricy de colocar ou não um time misto contra o Santos vai depender do resultado do jogo de hoje do Cruzeiro. Concordo. Se perderem, vamos com força total. Se o Cruzeiro ganhar, já era o campeonato e vamos pro jogo de mistão. Abraços do Flávio Coutinho. Só acho que tem um porém. Em São Paulo não está classificado para Libertadores da América ainda. Não está. Já tá. Pelo brasileiro já tá. Né? Já tá, mas não tá. Não, já tá, mas não tá, né? Você já tá, mas não dá. Isso é uma projeção, mas também. Tá bem encaminhado. Tem que fazer uma análise aqui. Não é que se o São Paulo perder todas as partidas, óbvio que não vai classificar. Mas aqui do jeito que tá aí no Campeonato Brasileiro, pela projeção e perspectiva, o São Paulo tá com 66. Ah, e vai. Atrás quem tem? O Corinthians com 63. Só que o Corinthians, quinto. Mesmo que ganhe... Quinto é o Inter com 60. Tem vitórias a menos, né? Então o Corinthians, sim, teria que ter uma vitória. Nossa, e um São Paulo e Cruzeiro já estão, gente. É o quarto, não é o quarto? Mas eu também acho, é o terceiro. Mano. Mas quarto é o Atlético Mineiro. Mas a previsão que tem que ser feita é em cima do quinto, do, né? Fluminense pra cima ainda briga. Fluminense 57, Grêmio 40, pra nós, viu, mano? Fora o Cruzeiro, a situação mais confortável é a do São Paulo. É óbvio. Mas eu acho que pela projeção aqui do que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e São Paulo já estão. Eu acho que se o São Paulo ganhar mais um jogo... A briga é do terceiro pra baixo. Acho que se o São Paulo ganhar mais um jogo, mais três pontos, tá classificado. Eu também acho. Com 69... É. Mano, mas agora falando sério, mano, pra nós, assim, Grêmio, Corinthians, Inter... o Atlético Mineiro... E o Atlético Mineiro, vai, vamos falar. E o Fluminense correndo por fora... Mas não é o caso, né, no que eu vou falar. Seria bom o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, né? Que abria a G5, né? A G5 vai abrir de qualquer jeito. O Atlético hoje é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. O Brasil tem direito a 5 vagas na competição. Mas se o São Paulo ganhar, muda, né, mano? Se o São Paulo ganhar a Sul-Americana... 3. Não, mas peraí. É assim, gente. Se o São Paulo vencer a Sul-Americana e permanecer no G4, continua da mesma forma. Porque aí o São Paulo, ao invés de pegar a vaga da Sul-Americana, ele pega a vaga do Campeonato Brasileiro, que já dá acesso aos grupos. Isso. Aí o quinto colocado entra na pré-Libertadores. O Brasil tem direito a 5 vagas na competição. Do jeito que tá aqui, ó, se o Atlético Mineiro vencer a Copa do Brasil e o São Paulo vencer a Sul-Americana, permanece da mesma forma aqui e entra hoje o Inter de Porto Alegre no campeonato. Que seria o quinto colocado. Né? Isso. O Brasil tem direito a 5 vagas na competição. É o seguinte, vocês me desculpem. São 4 pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil. Aí a Sul-Americana, quem ganhar, teoricamente subtrai uma vaga do Campeonato Brasileiro se esse time não tiver classificado no G4. Mas é o seguinte, vocês estão falando aí o seguinte, eu acho, na minha opinião, no começo do campeonato, eu acredito que o Botafogo tem a chance de chegar na Libertadores. O Botafogo é um time consistente, tem aquele menino bom, o Jobson. Fica pedra, não era só no rim. O Jobson perdeu o pênalti. O Jobson perdeu o pênalti e sem contar que o Wagner Mancini falou pra ele não bater, cara. Mas soltaram ele. Não, o Wagner Mancini foi mau caráter ali, Não foi, não. Foi sim. Jogou o cara pra torcida, jogou o cara contra a torcida, jogou sim. Você ouviu o que ele falou? Falou depois que o cara, porque só tinha o cara, no começo, quando o Jobson chegou, ele falou o quê? Quem é o batedor de pênalti do Botafogo? Batedor de pênalti era o outro menino lá. Não, o Jobson que batia. Não, senhor. Não, a primeira opção do Botafogo não era o Jobson, não. Era o outro menino. Ele falou que era. Danilo, uma coisa assim. Não sei quem era. Eu não sei quem é, também não conheço o meu. Aí ele foi assim, ó, o menino olhou pra mim, o Wagner Mancini falou, e eu fiz sinal de pode bater. Aí ele disse, ó, aí o menino discutiu com o Jobson dentro de campo, o Jobson pegou a bola e bateu. Aí ele falou, foi uma tremenda do manhã, ele foi extremamente responsável, ele falou na coletiva. Mas, eu só tô falando isso pra vocês agora, porque eu já falei pra ele lá dentro. Mas vira, aí que tem uma coisa. Saíram na mão lá dentro. Ele não foi mau caráter, não, ele foi macho. Quando o técnico tem pulso firme... Peraí, o fato também de fazer isso, de você chegar e expor essa situação, não tem nada a ver, eu não entendo ele dizer se o cara é mau caráter ou não. Não, mas jogou o cara pra torcida, contra a torcida. É um tanto pesado rotular o cara. Não, tá bom, vai, mas jogou o cara contra a torcida. Se fosse você, eu pediria desculpa. Mas quando o treinador tem respeito, isso sai dentro do vestiário pré-estabelecido. Quem bate escanteio, quem bate falta, quem bate pênalti, isso daí, gente, isso sai dentro do vestiário. Não é na hora ali, quem é? Não, isso sai dentro do vestiário, ninguém nem conversa. Só pra corrigir uma informação aqui também, Sombra, o Jorge Henrique, ele jogou a final do Mundial sim. Ele saiu no começo de 2013. Jogou. Verdade, viu, Motinha? Você tava titular, né, mano? Ele era titular? Não, na partida contra o Chelsea ele foi. É que você tava tão delirando lá que você não sabia nem quem tava em campo. Você tava mal lá, mano. E pra falar a verdade, quando eu jogava, mesmo, eu batia falta, escanteio e corne. Eu falei que o time do Corinthians corria pra caramba. O Jefinho escreve pra nós dizendo: a Maite Proença tem 11 anos a mais que a Jennifer Aniston. Mesmo assim, prefiro Jennifer Aniston. O Arthur Nascimento, boa noite. Sim. Sensacional o debate sobre as atrizes. Sim. Gostaria de propor um duelo entre as mais bonitas atrizes brasileiras atualmente: Isis Valverde e Marina Rui Barbosa. Isis Valverde. Eu acho a Marina Rui Barbosa. A Marina Rui Barbosa. As duas, né? Pra não ter briga. Não, pronto. Não, mas se tivesse que analisar, por exemplo, RG, Deus fala assim: ó, você vai ter que dar continuidade na raça humana e você vai ter que escolher uma dessas duas aí pra dar conta. Pitelzinho. Mas sabe o que que é? A Marina Rui Barbosa, velho, ela tem aquele perfil daquela mina que tá saindo da Louis Vuitton, tá ligado? A Isis Valverde, velho, é aquela mina que tá saindo... Do boteco de Maresias. Não, mas ela é bonita. Não, ela é bonita, legal. Bonita. Não tô falando que é ruim, não tô falando que é ruim. Mas comparado com a Marina Rui Barbosa... É que uma tá sendo a Louis Vuitton, a outra tá comprando artesanato. Exatamente. Pulseirinha, né, na feira. Exatamente. A pulseirinha, né? Você imagina ela de chinelo, a Marina Rui Barbosa de salto alto. E aquela linguinha presa quando solta, hein? E me desculpa, o RG não é parando porque ele tem tesão na Cora. Isso aí não vem que na Cora. Agora, a Cora da novela, a RG tá louco pra pegar. Mas o RG, você sabia que a Is Valverde, ela tinha lábio leporino? Quem? A Is Valverde? Tinha lábio leporino? Não, mentira, não. Tinha assim, velho. Inventa. Como tinha? Não. Ela parecia uma planta carnívora só. Ó, como tinha, seu louco? Como tinha? É que a cirurgia Globo não tem. Não tem cirurgia. Como tinha, seu louco? Tem cirurgia, sim. Não, cirurgia tem. Acho que tem, mano. Você nunca viu o Discovery Channel, não? Você tá louco? Tem cirurgia, aí, sim. A diferença é que o cara espirra e sai o quê? Pô, os caras estão no processo, é pra desentortar a corcunda da Alessi Brandão. Os caras vão arrumar lá do outro. Olha, quem manda a mensagem pra nós, mandando um abraço, é o famoso Paulo Taboada. É mais Alessi. Do quê? Do 2? É, o Diogo Florentino. Sombra, galera do estádio, deixo aqui minha revolta. Vocês, em hipótese alguma, podem deixar a Flávia e a Alessandra de fora das tops do Brasil. Olha, bem lembrado. Ela tá entrando, legal, ela tá entrando no lado Balzaca, né, mano? É que esse nome é mágico, velho. Se você quiser ter uma filha bonita, coloque o nome de Flávia, porque ó, aí me lembra Flávia Freire também. Ah. É, Flávia Freire na Globo e também. E as duas, se falasse que são irmãs, passava. Passava, sim, passava. Pode dar o telefone da sua irmã, se não quiser, vai não. O Reinaldo Pinheiro, mano. Não, aí não. Essa daí faz quadradinho de 8. Aí que tá o negócio. Aí é que faz quadradinho de 8. Acabou a mulher. Acabou a mulher, velho. Para com isso. Não. Mulher que faz quadradinho de 8. Não pode. Cara, não pode. Não está com. Ela tem potencial. Ela tem aquele potencial. Você fala, não, é legal, shape. Se você não conhece o passado, você fala, não, legal. Vocês é igual o carro de fumante, sombra, tá ligado? Eu e o Domênico gostamos da Larissa. Você olha o carro, você olha por fora, Vieira, você olha assim, ó, limpinho, lustrado, isso, sabe, polido, você fala, legal, bacana, mas você abriu a porta, velho, você bate com uma marofa. Vocês são frescos. Eu e o Domênico gostamos da Larissa Riquelme. Olha aí, mano. É mulher pra pegar. O ajudante. Né, chapisca, Portuga. Chapisca, Portuga. Chapisca, Portuga. Mexe a massa, Portuga. Mexe a massa aí, ô, Pedroca. Chapisca, Portuga. De mulher. Mas, ó, pessoal, hashtag chapisca Portuga. É Portuga. O português tem a unha do pé preta. Não é ruim. Esse site é o pedreiro. É, não é ruim. É o Zé Pedroca. É uma moça. É, se fosse ruim, não era eleita a musa da Copa. Vocês estão loucos. Vocês estão sabendo mas bem. Vocês também não manjam de mulher. Gente. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Esse papinho de... Ai, que eu gosto de ti. É cheio de coisinha, gente. Ai, que... Mulher é mulher, velho. Mulher é mulher. Tem que pegar a mulher, velho. Tem esse papinho, né? Não. Ai, que o meu aqui é... Parece bonequinha. Ai, a bonequinha dela. Olha os dois, velho. Aqui é óbvio, tem que pegar a mulher. Mulher com conteúdo. Ah, mas aqui tem o conteúdo que é uma beleza. Não, Portugal é nóis, Portugal é isso aí. É nóis, eu, você e a Ligeção. O resto aqui não manja porra nenhuma. Chapisca, Portugal, chapisca. Viu? Você não gosta. Mexe a massa, meu Deus. Mexe a massa, Portugal. Larissa Riquelme tem mais água, Portugal. Mais água, mais água, mais água. Muito pimimimi. Mais cal, Portugal, mais cal. E esse negócio, ó. Esse negócio, você viu, RG? Esse negócio de muito mimimi não pega porra nenhuma. Mais cal, Portugal, mais cal. Virgem. Traz cal, Portugal, traz cal. Quando sair com a mulher, se a mulher não tá depilada, você fala que joga cal, joga cal. É, esses caras são assim. Se a mulher tiver depiladinha, eles falam que nojo. Olha que nojo. Não vou aí, não. Não vou. Ah, rapaz, velho. Você tá de brincadeira. Nossa, velho, vocês são nojentos. Vamos pro ouvinte aí. Que come com a mão. Não, a Larissa Riquelme, gente. A Larissa Riquelme. Não é que ela é ruim. Vamos falar, ele come pai. A Larissa Riquelme, velho, ela é péssima. A, mão, a Larissa Riquelme tem cara que lava a mão com sapólio, velho. Você tá de brincadeira. A Larissa Riquelme, velho. Até aquele pé de subir coqueiro, mano. Você tá louco. Foi nem a musa da bola. O cara acha ruim, velho. Nossa, mas é aquilo que eu falei. Aquilo ali não é uma unha do pé, é pra te agarra, velho. Portuga, Portuga. Os caras aí é cheio de mimimi, não pega porra. Viviana Araújo é ruim pra ele. Então, Viviana Araújo é ruim. Gente. Mas se nós somos assim, melhor pro ser. É, sobra mais esse perfil aí. Sobra mais pra vocês. Portuga, você pegaria a Olenka, Portuga. Sobra um monte mais pra vocês. Você não pegava a Viviana, você solteira. Não, a Olenka, Portuga. A Olenka é um tesão, velho. Chapisca, Portuga, chapisca, Portuga, chapisca, parede, vai lá. Portuga. Olenka, manda o balde, Portuga. Enche o cimento. Manda o balde. balde! Manda o balde, vai, levanta! Vem lá em casa! Mais calma, mais calma, mais calma! RG, quem que é a Olenka, RG? Eu não sei quem é. Olenka é da outra novela. Não, da outra novela, chama ideia. Fabiola... É, Fabiola não sei o quê. Que outra novela? Da Avenida Brasil. É, Avenida Brasil. Nossa, ela mesmo, velho. Era a manicure. A advogada é feia. Era manicure. Olha aí, o Reinaldo. Reinaldo Vieira. Fala, a sombra, beleza? Aqui é o Reinaldo, palmeirense do Morro Doce. Palmeirense. Avisa o Dodô que o nosso Verdão tem uma panela linda de primeiro mundo, mas está cheia de miojo. Palmeiras. É o que eu falei, hein? É verdade, é verdade. O time, o estádio, o estádio, a torcida, tudo em primeiro estádio mundo. Estádio bonito, hein, Dodô? Só que o time parabéns, é de A3. O Sérgio Oliveira fala, estou em São Bento do Una, escutando o Estádio 97 pelo aplicativo Chupa Dodô. Onde é São Bento do Una, velho? É longe. Não sei onde fica, viu? São Bento do Una. São Bento do Una. Nossa. O Everton, boa noite galera, sou fã de vocês, o programa é demais, a porca Pepa sofreu de novo, Dodô, o porco vai cair. O Marcelo Macari, tô aqui em Porto Alegre, curtindo vocês e vendo os gremistas chorando. Chupa. Ah, falou. Só choram menos que os palmeirenses. E o Benja, menino bolha, não deve nem saber o que é guichê de Detran, abraço a todos. Coitado do Benja, deve estar perdido dentro de algum Detran. O César Augusto, o tricolor ontem foi mal, mas o juiz prejudicou muito, acabou com um jogo que estava bom, mas mesmo assim vemos que o segundo tempo é terrível, sem fôlego, sem pernas, sem vontade. E não, posso deixar de mandar um recado pro Mano, chupa Mano, César Augusto Gutierrez. São Bento do Una é Pernambuco, Sombra. Pernambuco? É longe. Beleza. Ah, o André fala, perdi o placar, pelo amor de Deus, coloca o placar de novo, do Ananias. Já era. Bola hoje foi ao vivo. Quer ouvir ou ouve no replay? Ah, hoje foi ao vivo, né? Foi ao vivo, mas começou com placar em forma no Ananias Parque. Foi assim que começou. O Milton Cunha, o Portuga fala que o Atlético Nacional é um puta time, da mesma maneira que ele afirmava que o Mouche era bom jogador pra qualquer time brasileiro. Ô queridão, o Mouche, com todo respeito, ele é jogador de segundo tempo. Agora, Atlético Nacional é um ótimo time. Você não avisou o Palmeiras na época que queria comprar, que ele só jogava um tempo? Mas, Sombra, o Mou chegou na final. O Palmeiras até agora não viu tempo nenhum. O Mou chegou na final Libertadores com o Corinthians. Primeiro, né? Primeiro e segundo. Mas ele é melhor que esses caras estão lá na frente jogando. Não, mas o Domenico falou que o Mou tá mal. Ô, Sombra, tem uma foto que tá gerando uma polêmica na internet aí, que é a foto do Roberto Firmino, velho. Vocês chegaram a ver essa foto? Você viu essa? Me mandaram. Ele postou uma foto com a mulher dele. Não é montagem, não, viu? Não é, velho, não é. Pior é que boa, ele achei que era. Ele postou uma foto com a mulher dele, velho. Mas dá uma reparada, Domênico Gato. É que ele postou uma foto. A mulher tá pelada e ele não viu, velho. Ele abraçado com a mulher e eles estavam, acho que, com uma taça de champanhe. Sim, se comemorando. Da taça, como se estivesse comemorando. Ele falou, né, mano? É. Olha lá, mano. Exatamente. E pegou a parte de baixo. Só que ele não reparou. Ele não reparou. Apareceu. Pareceu mesmo, a chavasca. A priquita da mulher. Amigo, tem mulher aqui. Gente. Ah, tudo bem, ué. Não sabe o que é chavasca. Não, mas tem aqui ouvindo. Chapisca, né? O chapisca. Chapisca. Chapisca, Domênico. Aí é legal. Esse Firmino é um cara gente boa. Só que o cara falou, acho que ele pensou que só pegou o do ombro pra cima. Calculou errado. Mandou, né? É verdade. Eu achei que tinha uma montagem. É um cara que faz, hein? Mas foi amador, assim, ó, nível master de amadorismo. Mas você vê que o Firmino. Mas ele foi Firmino. Ele é Firmino, né? O Firmino não é pedreirão, não. Não. Ele não chapisca. Ele não chapisca. Ele não chapisca. O Vieira tinha o pôster da Índia Aigo. Quer falar quem? Índia Aigo. Quem é essa? Essa é a Índia Aigo. Era aquela que fazia o caldeirão do Hulk. A tiazinha era ruim. A tiazinha? Não, não. A tiazinha era ruim. Bonita. Era bonita. Suzana Alves? Eita, pega, se você tiver que falar, mas... tipo, se é legal ou não, você tem que pegar as top como referência, velho. Que a Zena tá 6, mano. É que nem os nego outro dia discutindo quem é melhor, falando, não, Marcos é sensacional, o Guerreiro é sensacional. Calma, pros padrões, hoje tem essa discussão. Babão era o Romário, era o Careca, né? É, então. E o pessoal tá falando pra gente colocar na lista aqui, Sombra, o Adriano, o House Stark aqui também, ó, a Letícia Spiller. Essa também é bonita. É verdade, essa pode entrar tá naquele patamar, pô, dá jogo. Showball, dá jogo, no time do Showball. Dá jogo. E aquele rolo lá do Rogério Ceni, a pênalti demitiu toda a assessoria, né? Mandou todo mundo. Que situação embora, aquela, hein? Mandou os caras pulando embora. Embora. Mas você viu no final do jogo o Rogério falando? É bizarro, né? Falou que era um absurdo ter acontecido aquilo, que ele não sabe como deixar acontecer aquilo. Ele foi muito esperto. Ele chamou de amador. Falou, é muito amador. Ele falou assim, ó, eu nunca vi uma patrocinadora se envolver no contrato de um jogador com um clube. Se eu vou continuar, não é problema meu. Esses caras estão querendo me aposentar. Olha, ele deu na cara ontem, deu tapa a mão aberta. Mas dentre os delírios do Mano, é possível considerar aí a tese que ele defende da psicologia reversa. Qual? Vai que tem alguém lá dentro da pênalti. Que quer que o Rogério continue. O Rogério Ceni... E fala, porra, esse cara não vai parar de jogar. Então bola. Vou fazer isso pra ele me teimar comigo. Ah, mas o cara vai perder o emprego só disso, RG? Ele vai ficar puto e vai falar, então não vou parar agora. Só por causa disso. Entendeu? Ah, tá. Mas deu um rolo. Eu não vi, né? Mas dizem até que o presidente do São Paulo deu entrevista usando o agasalho da patrocinadora, da fornecedora antiga, anterior. O fechamento da entrevista do Rogério, ele falou, bom, vindo de quem veio, eu já sei que vindo da empresa que veio. Entendeu? Eu já mesmo. Ele falou. Mas, ontem ele bateu na cara de mão aberta. Eu acho que o Aidar Sombra, ele errou também, porque aí tá na cara que ele quis fazer talvez uma retaliação aí ao que aconteceu. Mas ele, se quisesse entrar na justiça para reivindicar alguma coisa em cima da pênalti, tá certo? Inclusive por quebra de contrato, ele teria até o direito de fazer isso. Mas agora usando o agasalho da outra empresa que patrocinou São Paulo. Mas a fornecedora. É do time, né? Ela paga do time, pro não pro presidente. O presidente não tá no contrato. Ah, acho que deve estar esse contrato. Eu acho que esse contrato é muito abrangente. Imagina. Será que não? Se os caras souberam divulgar, imagina. Mas é que tá, com relação ainda a esse fato, Sombrar, tudo bem, eu também acho que é chato, foi um amadorismo da pênalti ter feito o que muito fizeram, amador, não. Mas eu acho que também estão dando uma, sabe, uma ênfase nisso daí que não precisava dar. Mas, mano, eu entendo, mas é um absurdo, eu concordo. Pela maioria da torcida, o maior jogador da história do São Paulo Futebol Clube. Só atuou por um único clube. O maior recordista de atuações por um único clube. O maior recordista de vitórias. Um goleiro que fez não sei quantos gols. Sabe, ele é um... O cara tem 20 anos. É um ícone. Ele é o próprio Rogério já se aposentou, ele mesmo falou. Mano, mas não pode falar. Entendeu? Eu também acho, Mota, eu não tô falando que tá certo, você não entendeu. Eu tô falando aqui que tá errado, é um absurdo. Mas não podem dar essa ênfase também, beleza. A pênalti já foi lá, se retratou, o São Paulo já falou que não vai acontecer. É bola pra frente também. Tipo, potencializando um caso ontem, que... Mas foi ontem, mano. Mas tudo bem. Coloca uma pedra em cima. Mas não tá agora. Não dá, meu. Mas não tá uma semana depois. Janeiro, como ontem, não, mas eu tô vendo a mídia dando uma conotação nisso daí, Sombra, que eu acho que não é nem... Uma coisa é você talvez aí colocar a imagem do jogador em xeque, sabe? Uma coisa é você talvez de uma forma pejorativa arranhar a imagem do Rogério, sabe? Alguma coisa do tipo. Mas, mano, não é o caso, o que mais a torcida do São Paulo quer é saber se o jogador vai parar ou não. Coisa que ele até hoje não declarou. Não aí vem a fornecedora do uniforme e anuncia o dia que ele vai chegar e definir que ele parou. Porque foi uma coisa que mostrou muitos torcedores de São Paulo, estavam falando comigo no Twitter, eles estavam falando, pô, os caras quiseram, né? Queria fazer o quê? Você é o primeiro a falar isso, eu quero tirar vantagem disso. E o Rogério, na entrevista, falou inclusive o seguinte, a camisa não é camisa de despedida nem nada, é uma camisa comemorativa de 24 anos do Rogério no São Paulo, nada a ver com despedida. Bom, vamos falar de Peugeot 308 Active 1.6 Flex Start, com teto panorâmico e taxa zero. Isso mesmo! Taxa zero. Ah, também tem o Peugeot 208, com central touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. E toda a linha 208 também está com taxa zero. Não é incrível? Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Respeite os limites de velocidade. Vamos trazer mais ouvintes. O telefone é o 3284-7097. Oferecimento de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Também HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrúbal! Alô! Alô! Quem fala? Ah, baralho! Truco, opa, porra! Truco. Baralho, porra! All-in! All-in! Como? All-in! All-in! A unha, é no pôquer, né? É. A win. Ô, Domênio. Ah, depende. Quando se... o cachorro machuca a pata, falando nisso, terça-feira eu saio. É verdade. Não, RG. Já salvou a hora antes. Eu tenho outra proposta. Ah, pois não. Se o Palmeiras escapar, você me compra o navio da energia da velha. Porque tá navio da velha? Me compra o navio todo, porque assim, se escapar é um milagre. É milagre mesmo. É um negócio incrível. É, já vale o navio todo. Você quer que o Domênico faça uma promessa pra que se sair do rebaixamento? Ele me dá um navio. Te dá uma cabine no navio. Uma cabine no navio da velha. Não, eu quero o navio. Porque é difícil milagre, porra. Assim, a festa do Energia na Velha vai ter o seguinte: Léo Jaime, né? Vai ter Léo Jaime, vai. Vai ter flashback. Né? Vai ter flashback. Vai ter festa fantasia. Vai ter festa fantasia. Festa como do sempre. Branco. Festa do branco. Vai ter o New Wave. Vai ter o Danap do Hood. New Wave não. New Wave foi no ano passado. Não vai ter o Danap do Hood. No ano que vem vai ter a festa Bug Nights. Bug Nights. Bug Nights. Mas vai ter o Danap do Hood? Stand-up do Hood. Danap do Hood. Do Rudy Landucci, que até agora ele tá. Ele tá lá no Ananias Park ainda deitado e chorando. Tá chorando. Vai ter. Mandou mensagem triste, ó. Ele e a avó. Deixa eu ver. Agora, dentro de esse negócio de previsão, viu, cassino. Ceará? É. Esse negócio de previsão... Ele é nossa mãe de nada. O Rudy... A gente tava até agora falando há um tempo atrás aí da questão do avião que vai cair, que não vai cair aí na Paulista. Mas o Rudy, ele vem sustentando a história de que o Palmeiras vai cair. Desde que ele entrou aqui. Vale, entenda, o Rudy é palmeirense. O Rudy é palmeirense. E desde que ele entrou aqui, ele tá sustentando que o Palmeiras... Não é desde que entrou. Alguns meses quando já... Quando o campeonato começou. Aí, antes do segundo turno, falou que o Palmeiras vai cair. O Palmeiras vai cair. E aí, a semana passada, o Rudy falou que ele é um cara sensitivo, que às vezes ele recebe alguns tipos de mensagem. É. E, sinceramente, eu pensei assim, acho que não vai dar certo essa história dessa previsão dele. Isso. Porque, pô, não é possível. O Palmeiras tava em ascensão. É. Tava em ascensão. Mas é a melhora ganhou da morte, três, né? Vinha ganhando. É a melhora da aí, morte. Perdeu pro Galo, você fala. Não, perdeu pro Galo, mas vai recuperar. Aí foi lá, depois, não sei se teve algum outro jogo, mas perdeu pro São Paulo. E aí eu falei, não é possível, agora vai perder. Eu não achava que ia perder pro Sport, por achar. Mesmo achando que o Sport é a mesma coisa que o Palmeiras e como equipe, sem o Valdívia, eu acho tudo igual. Eu acho tudo só muda igual. A camisa. É, só muda a camisa. Eu não tô falando da entidade, tô falando. Claro, o jogo de 1 a 11. Os 11. Mas depois de ontem, vai que dá um revés hoje, porque tudo pode acontecer. Futebol tá aí pra isso. Se o Fluminense perder, hein? Você imagina se o Fluminense perde da Chapecoense, cara. Caramba. Aí o bicho perde. É um desastre pro Palmeiras. Você imagina a pressão que o Palmeiras vai pra Curitiba. Tô errado, Domênico? Não. Isso é um porque futebol é aquela coisa, já ganhou, mas precisa jogar, né? Você imagina a pressão que o Palmeiras vai pra Curitiba. E você citou uma coisa seguinte. Pô, já vai? Eu acho já que o Palmeiras tá na mão hoje. Mesmo perdendo. Sabe de quem também? Se o Chapecoense conseguir ponto, tá na mão do Grêmio. Do Grêmio. Se o Cruzeiro ganhar hoje, do Grêmio, e vencer não também... Não vai ganhar, não. Calma. E vencer, só pra terminar, pra eles entenderem, e vencer também o Goiás... Mas Grêmio e Cruzeiro é onde? Em Porto Alegre. Então é neutro. Sombra, se o Cruzeiro vencer hoje e vencer domingo, e vencer domingo o Goiás em Mineirão, qualquer... Ele é campeão. E aí você acha que ele vai mandar o time completo pra Chapecó? Não. Não. Ele vai mandar um Zé Ruelas, Chapecoense Cruzeiro em Chapecó? É em Chapecó? É. Sim, senhor. Se o Cruzeiro... Tem certeza? Tem, tá aqui a tabela. Quer que eu fale os jogos do Chapecoense? Os dois próximos do Cruzeiro em casa, Sombra. Chapecoense tem. Agora, o próximo. O Chapecoense recebe o Botafogo, recebe o Cruzeiro e fecha contra o Goiás. Chapecoense. Certo? É. Então, se o Cruzeiro for campeão antes disso, ele vai mandar um time de manco pra Chapecó pra arrebentar com o Palmeiras. Felipão ajuda. Nosso Felipão ouvinte. Ajuda. Vamos com o ouvinte tá aí. Alô? Qual o teu nome aí, meu velho? Manda o nome aí. Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Manda o nome. Opa, é Vitor. Não, Vitor do quê? Devico Pardini. Que? Quantos anos você tem? 27. RG. É. 2.7. Vitor do quê? Devico Pardini. Olha, Domênico, Devico é o assunto que a gente tá tratando aqui. Sensacional! Mano, mas é sensacional, RG. Tá complicado, viu, velho? O senhor não tem moral nenhuma. O senhor não tem moral nenhuma pra falar esse monte de bobagem. É, né? Eu quero dizer que aparece, escritor não reproduz. Mas ontem... No campo do Palmeiras, reproduziu muita coisa. Foi grande o que fizeram lá. Domênico Gato, em nome da família brasileira, me solidarizo a você. Não pode, de maneira nenhuma, um time, a instituição, como no Palmeiras, acabar perdendo em casa de um clube como o Sport. Isso é contra os bons costumes e a família brasileira. Tá certo, tem baixinho, tá certo. Alô, baixinho, sai fora, vai, velho. Gosto muito, gosto muito. Vai lá pro Aerotrem, vai de Aerotrem embora. Moga, aparelho escritor não reproduz. Vai te catar, vai cuidar da sua vida. Aparelho escritor é sua boca. Pega lá, pega baixinho. E pega a Patrícia gremista e põe no seu Aerotrem. Eu não sou o senhor Spacely. Você tem de bom a sua filha, baixinho, vai. E o time, brother? Corinthians. Coringão, mano, Coringão. Tinha que ir, rapaz. Ganhou ontem, o trouxa. Ganhou um gol do contra. É, ganhou, valeu 3 pontos ou não valeu o jogo? Você mesmo falou que o Corinthians não jogou nada. Não importa, valeu 3 pontos. Mano. Ah, só amigo, você pode falar do filho feio. Você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Com certeza. Eu tenho que falar a frase, qual a frase? Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97, ver o Coringão debulhar os gauchinhos. Bola, vamos passar o trator nos caras, mano. Debulhar. Vamos passar o trator nos caras, velho. Negócio seguinte, cara. Coringão, ele pega de vez essa vaga no G4 ou ainda vai sair durante essas últimas rodadas? Não, acho que pegou já, acho que já era. Agora não sai mais. Agora não sai mais, velho. Porra, cara, mas o que tá acontecendo com esse time? Acho que jogando 12 em casa já era. Pô, mas o que, que acontece com esse time do Corinthians aí que a gente não consegue ter essa confiança toda de cravar isso desde o começo do campeonato, cara? Sei lá, cara, me acho que é 90% é humano, cara, não sei, velho. Porra, cara. Eu acho esse time muito vulnerável, cara. Ele tentou fazer aquela coisa toda no Paulista, jogar o time pro ataque, que lá até hoje ele não arrumou, velho. Eu também acho, muitas vezes o time do Corinthians aí ele acaba pecando aí, principalmente por não saber se defender. O time do Corinthians aí muitas vezes recua demais e não ataca mais o adversário, mas isso não quer dizer que esteja se defendendo bem. Às vezes os jogadores acabam compondo o campo de defesa, mas não fazem aquela marcação que deveriam fazer, igual era na época do Tite. O time do Corinthians oscila demais nesse sentido, concordo com você, cara. E por falar nisso... No Campeonato Paulista começou aquela ideia de, quero ser diferente do Tite, vou meter goleado, começou a tomar um sarrafo, agora depois ele ficou com medo depois, velho. É, então, o time do Corinthians às vezes aí é muito omisso. Mas, mano, o Corinthians tem que dar... Com todo respeito ao Corinthians, eu vou falar um negócio pra vocês. O Corinthians tem que dar uma mudada de filosofia de jogo. É uma opinião minha, o conceito de futebol do Tite é muito parecido com o do Mano. Se voltar o Tite, vai ser a mesma coisa. Eu acho que o Corinthians é de um técnico que pense o futebol de uma maneira diferente. Alguém que ponha o time mais pra frente, que não tem um conceito só de marcação e jogar no erro, que tente fazer algo diferente. Não tô falando que o conceito tá errado, mas é que é muito tempo jogando por uma bola, por um empate, jogando atrás. Eu acho que o Corinthians devia, se eu fosse diretor do Corinthians, eu tentaria, o primeiro nome que eu tentaria buscar é o Cuca, que pra mim é um dos melhores treinadores que tem. E depois eu tentaria pegar o Vanderlei Luxemburgo. Porque o resto são treinadores iguais, Cuca, velho, desculpa, o ouvinte vai falar. Antes eu demiti minha opinião aqui pra que eu não te influencie, amigão, porque eu sou um formador de opinião. Eu também, viu? Dá sua opinião com relação ao nome do Cuca. Você acha que o Cuca daria certo no Corinthians? Ou do Vanderlei? Não, jamais. O Vanderlei talvez, mas o Cuca jamais, cara. O problema do comparando o Mano com o Tite é que eu acho que o Tite o pessoal obedecia, velho. Não é, velho. É a mesma filosofia. Se pedia pro goleiro, pro cara descer até a linha do gol, o cara ia, velho. Parece que, não sei, velho. Os caras não vejam ninguém abraçando o Mano no jogo, velho. É, eu também não sinto esse carinho todo aí dos jogadores com o Mano Menezes. Mas o jeito de jogar não é o carinho parecido, que tinha com o Tite. Mas o jeito de jogar não é igual. Os jogadores gostavam muito mais do Tite do que do Mano Menezes. Mas o jeitão de jogar não é igual, mano. O jeito pode parecer, Portugal, mas o elenco não é o mesmo e você tem que fazer cada jogo de acordo com o seu elenco que você tem na mão, cara. Não é só você pegar e falar, eu vou copiar o estilo do Tite. Se você não tiver jogadores que possam te favorecer naquele esquema, tem que alternar, você tem que fazer um jogo novo, cara. Não adianta você seguir um padrão, você tem que ter as suas ideologias e as suas convicções e fazer a coisa acontecer. Igual o Muricy no São Paulo. O Muricy, durante muito tempo, ele foi caracterizado pelo Muricy Ball. Que era ter um meia, um lateral ali, conseguisse fazer um cruzamento ali, alçar a bola na área, era o chuveirão o tempo inteiro para um centroavante que fizesse o gol. Hoje, o Muricy, ele reciclou, talvez, o perfil dele, ele faz com que o São Paulo toque a bola. Como que você vai ficar alçando bola na área, sendo que você tem Ganso, tem Kaká, tem Michel Bastos? São jogadores que têm a qualidade, têm condições de colocar a bola no chão e sair jogando. Então você tem que se reciclar, o treinador ele não pode ser conformado com um único esquema. Você falou do Muricy, mas será que ele também não atuava dessa maneira na época, principalmente pelo Internacional? Eu lembro o Muricy, ele tinha esse esquema tático na época já do São Caetano. Não, mas é isso que eu tô falando, ele adequava de acordo com ele que ele tinha na mão. Exato. Ele tinha um baita centroavante e um lateral cruzava bem. Fabrício Carvalho. Tinha Fabrício Carvalho, que era o centroavante, e o Anderson Lima para cruzar. No Inter, ele tinha sempre o cara pra fazer lá o paredão, que era o Fernandão, que fazia um paredão, não era, não? Sim. E tinha uma boa bola alçada na área, que era o Jorge Wagner. No São Paulo, ele teve também o Jorge Wagner, E teve bons jogadores. Aloysio fazia isso pra ele. O Aloysio fazia claro. Paredão também. Não, mas é isso que eu tô falando sobre o Muricy. É o que eu tô falando. Durante muito tempo, ele se adequou ao elenco que ele tinha na mão. Ele sempre gostou muito de ter aquele lateral que cruzava bem, aquele meia cruzava bem. E ter um centroavante que fazia bem a função de pivô e um cara que era um bom cabeceador. Enfim, deu certo durante muito tempo. A partir do momento que ele entrou no São Paulo, e hoje o São Paulo é um elenco que tem uns meias de qualidade, que sabem tocar bola, sabem colocar a bola no chão e criar jogadas, não tem por que ficar alçando bola na área pro Luiz Fabiano. Mas o Muricy mudou. Vai rifar a bola e vai perder jogadores ali no meio, como o Kaká, como o Ganso. Mas o Muricy se reciclou depois que ele tomou aquele chocolate do Barcelona de 4 a 1. Mas conseguiu se reciclar. Ele conseguiu, mas foi ali que ele mudou. Agora, com relação ao Cuca que você falou... Eu gosto do Cuca. Olha, desculpa. Eu tenho a sensação que o Cuca, ele sempre será um técnico de time pequeno, Sombra. Não. Sabe por quê? Não pelos clubes que ele já dirigiu. Ele já dirigiu São Paulo, foi campeão da Libertadores pelo Atlético. Mas o Cuca, ele não me parece aquele treinador esse de clube grande. Esse galo aí ainda é do Cuca, hein? Mas aí que tá. Aquele São Paulo foi campeão. Aquele São Paulo foi campeão, o trabalho começou com o Cuca. Também. Mas eu acho que a gente analisa a final da Libertadores, o Atlético Mineiro e o... Atlético Mineiro e o Olímpia, Olímpia do Paraguai. O Cuca, Sombra, na cobrança de pênaltis, velho. Tava chorando. Ele tava de costas pro gramado, olhando pro banco e ajoelhado. Sabe, ele parecia o Thiago Silva dos técnicos. Mas, mano... Gente, o Cuca sempre foi assim. No São Paulo foi assim, gente. Mas os times dele jogam bola, mano. O Cuca, ele sempre foi caracterizado por ser um técnico amarelão. Na hora da final, o cara pipocava. Porque na hora dele chamar a responsa, Sombra, chamar o jogador, pegar pelo braço, Domenico, falar, chega aqui, bacana, que eu vou dar a coordenada do que você tem que fazer. O Cuca, ele passou o bastão pro Ronaldo Gaúcho, mas, mano, ele gosta de trabalhador. Eu ainda queria entender pra vocês quem presta. Eu sou fã do... Eu gosto do Cuca. Falei aqui. Eu queria ver no Corinthians ano que vem o Luxemburgo ou o Abelão. Obrigado, mano. O Abelão, que contra o São Paulo, lá quando ganhou lá Libertadores da América, lá, fama de amarelo. Também tava chorando com um terço na mão. Mas não é isso, Sombra, não é isso. O fato tinha do cara chorar. E tinha perdido o final. Santo André gente, e a Copa isso. do Brasil Santo pro André Paulista. Pro Santo André. No Maracanã lotado. Com o Maracanã lotado. Sombra, um em São Januário, outro no Maracanã. Sombra, eu não tô me falando da fé do cara. Campeão do mundo. O Cuca, ele tem todo o direito de rezar, de ajoelhar na beira do gramado, mas existem momentos e momentos pra que você faça isso. O jogador tem que olhar pro banco e sentir confiança no treinador. Ele tem que olhar pro banco e falar, aquele cara ali me representa. O Abelão, ele não tem aquele perfil, aquela cara de choro que o Cuca tem, cara. Mano, o Cuca é um cara extremamente chorão. Mano. O Cuca é um cara que ele não tem convicção no que ele faz. Ele é um excelente profissional, a boleirada gosta dele, já provou que é competente. Mas nesse quesito psicológico, Portuga, psicologicamente falando, o Cuca é abalado, cara. O cara é fraco. O Tite mas caiu é bom, com o Atlético Mineiro. Só pra deixar o Tite caiu com o Atlético Mineiro. Foi ele o técnico rebaixado, tá? Tava parado no sofá há um ano porque tinha feito um péssimo trabalho. Acho que no Inter, não é, Chiveira? Que ele foi demitido, brigou com o D'Alessandro. E o Tite é o Tite, mano. Eu acho que o Cuca é trabalhador pra caramba. Vitor. Mas quem falou o contrário? Não falei o contrário. Ele monta time. Só falei que, psicologicamente falando, ele é frágil. Mas ele é bom também. Não serve pra estar nas decisões. Você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Vou, já falei aí, ó. Beleza. Vou olhar os greminhos. Ô, mano, se liga aí, ó. Lava a boca, fala. Qual que é a hora que ele tem que estar aqui, Bá? 5h30. 5h30 da tarde aqui na Paulista, são 4h39, tá bom? 1439, né? Isso. Ô, mano. Fala. Sabe o que eu queria falar, cara? Que eu entendo do seu lado o que você fala do Tite, que não queria o Tite, não sei o quê. Uhum. Mas eu, na verdade, eu acho que, assim, o Tite, o que você fala, é um semideus mesmo. O cara é oda. Mas, assim, qualquer técnico que vier, cara, que seja... O Abel Braga, o Luxemburgo, o Mourinho, o Pep Guardiola vai sempre ficar na sombra, cara. Então bota o Tite lá, se não der certo com o Tite de novo, acho que não vai ter tanta pressão de outro técnico depois. Ah, espera perder 5 na sequência que você vai ver se a pressão não é. Pressão existe com o Tite, sem o Tite. Tô falando, mano, o Tite vem ano que vem, aí beleza, aí não ganha nada, tudo, aí manda embora. Aí outro técnico que vier, não vai ter a pressão. Não, mas, ô amigo, o que eu tô falando com relação ao Tite dele não vir é uma defesa a ele mesmo. Porque eu não gostaria de ver o Tite aí sendo xingado aí na Arena Corinthians, ou então torcedores aí perseguindo o Tite, chamando o cara de burro, por tudo que ele fez. A mesma coisa que você... vamos colocar assim, canalizar um santo. Eu acho, mano. E depois você fala, não é mais santo, entendeu? Mas eu vou falar um negócio pra você. Você que é um grande defensor de Renato Augusto e Jadson, se eu entendo um pouco aí do que o Tite gosta de fazer com seus times, jamais o Corinthians teria o Jadson e o Renato Augusto jogando juntos. Jamais. Pode ser que não. Mas por que não se encaixa? Porque é complicado. No máximo um e olha lá. São três volantes, um e marca. Mas ontem deu certo. Hã? Ontem deu certo. Quando entrou o Jadson e o Danilo, mudou. Mas o Danilo não, é outro parâmetro de jogador. Não dá pra comparar com o Jadson. Não dá. Danilo é outro parâmetro. E outra, ganhou com gol contra. Mas ganhou. Valeu os três pontos. Mas segundo você, você não jogou bem. Exatamente, não entendo isso. Você quer dois falar que jogou mal. Você que é cheio de teoria e etc. Mas é só ele que quer falar mal do time. É lógico. É só ele que quer falar mal do time. É o pai do filho feio, velho. Só o pai pode falar. Quando você tem um time que... Mas seu filho feio tá andando na rua, todo mundo fala. Mas se você tem um time de futebol... Então aguenta o pai furioso aqui. Se você tem um time de futebol... Se você tem um time de futebol que tem padrão de jogo, que tem constância de jogo, que joga bem o jogo todo, você fica muito mais próximo de ganhar e não conta com a sorte. É. Ganhar ou perder nesse seu caso aí, caso do Vitor, Tite, é sorte ou não. Então, um abraço pra você, tudo de bom aí pra vocês e o filho feio de vocês. Fala. Filho feio. HDI segura de bate pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI. E o Solinha Bozano me proporciona um barbear fenomenal. Me garante um barbear fenomenal. Tá bom? Maravilha. Ganhou. Eu queria mandar um amo ela pra minha noiva Michelle. Certo. Ah, vai receber. Ela tá ouvindo. Porque hoje é dia dos maridos ouvirem os estádios, ouvirem o estádio 97 junto de suas esposas, namoradas, né? Como são os ouvintes que estão aqui hoje. É. Tudo casalzinho, daí. Tudo pra economizar, no, né, mano? Não quer levar a mina no mesmo. Tudo ouvindo, ouvindo estádio de mão dada. Mas saindo daqui, eles vão gastar o cartãozinho. Pô, os caras, em vez de levar as minhas pra jantar, vem trazer os caras aqui, velho. Não, olha, vamos falar, vocês. Olha aquela ali, aquela lá tá com uma cara de nojo pra nós. Em vez de levar as mulheres pra jantar fora. A minha tá quase. Olha a cara de nojo dela, velho. Olha, e a pior é que ela tá assim, ó. É verdade. Foi obrigada. Tchau, a moça não Vitor. Queria estar aqui, queria bater um bolo. Obrigado, Sombra. Abraço pra vocês aí, parabéns pra vocês pelo programa aí, tá bom? Valeu, muito obrigado. Vamos falar da BV, né, presente Benjamin? Olha só, amigão, você já conhece o Credit Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa, é BV! Bons negócios pra você! Perfeito! Velho! Juca tá aí, velho! Juca veio pro feriado? Olha, o Juca não falta, né? Sempre vem. Aquela foto lá é montagem, né? Vocês me respeitam. Agora é fácil falar que é montagem, né, RG? É igual a outra que foi pegar fora do carro lá, pelada lá com o cara. Aí, esse cara aprovou. Não procede, mano. Uma foto de 2010 dele. Eu queria falar com vocês o seguinte. Vocês respeitem a dor. Ontem eu estava naquele campo, no Jardim Suspenso. Cadê o... O Jardim Suspenso acabou. Agora acabou. É a Arena Ananias. Eu estava sobrevoando. O que estava suspenso era... E eu falava assim... Mas você foi lá pra encontrar com quem? Mas você esperava encontrar quem lá? Ele. Quem é ele? Não conhece? Não. O Mochila? Quem? O Mochila? Mochila? Sabe por que Mochila? Por que Mochila? Dá pra levar nas costas ou na rodinha. Meu Deus. É o Dodô Mochila? Não veio com Mochila. Pô, mas na verdade... E você não encontrou, né? Eu, como fantasma do rebaixamento, eu tô cansado. Ele tá me trocando pelo Palmeiras. Por quê? O Palmeiras leva pau todo jogo. Por falar na arena, RG. Desculpa te interromper aí, o negócio do Juca e também a piada do Juca, que você vai contar de maneira brilhante. Mas por falar na arena, eu vi lá umas imagens ali de vestiários, coisas do tipo. É bonito, vai. Ah, o vestiário, Sombra. Parece que vai pegar aqueles azulejos de queima de estoque, mano. Aquelas pastilhas verdes. O chão é de ardosa, mano. Saldão, mano? É, mano. É, mas vocês que pegaram em túnel dos caras, O chão é de ardosa, mano. Vocês pegaram em túnel dos caras, velho. Pô, teve um amigo meu que postou o Pita, postou a foto. Fábio Pita foi no jogo, os caras vendendo no baldinho, assim, velho. Mas o restante do estádio tá muito bonito. Como assim vendendo baldinho? É, os caras tinham um baldinho vendendo água, porque não tinha lanchonete, não tava funcionando. Era o isoporzinho. A lanchonete não tava funcionando. Ah, mas essas coisas mesmo, isso é... Início, né? Isso é coisa de início. Vão ter que fazer alteração, né? É um estádio muito bonito. Grade pelo vidro, né? Porque fica ponto seco. É que a grade foi coisa de última hora, porque se exigiu que tivesse uma divisórias entre setores. Mas isso vai melhorar, vou colocar uma grade acrílica daquelas que... Grade não pode ficar. É, isso é acrílico. Tá certo. E o Juca, RG? Mas aí, Portuga. Diga. Mas em Santa Isabel. É bom, hein? Quando tudo começou, Vieira. Você não vai. Aí o... que você falou, Tano Isabel? O que você falou? É uma aprazível cidade, ele falou. Cidade belíssima. É, paraíso da grande São Paulo. Verdade. Certo, certo. Aí tinha um velhinho caipira lá, pai do Benjo. E o bicho era mão de vaca, velho. Mas muito mão de vaca. E ele tinha que realizar a qualquer preço o último sonho dele. Pior, né? Que o Domênico? Pior. Não paga nem o café. Pior, pra pior. Nossa, cara. Domênico, mas velho. Muito, muito mão de vaca. Aí ele pegou e foi pra zona, né? Ah, é? Ah, é? Tinha que realizar o sonho dele, né? Ele falou, pô, daqui a pouco eu capoto, né? Então... vou realizar. Aí pegou, foi pra zona lá e escolheu a garota lá, né? Aí já foi perguntando, né? Quanto é? Aí a guria falou pra ele, é 50 paus, vô. Aí ele assim, e com aquele tarde sardomasoquismo? Aí ele queria coisinha. Ele queria, né? Aí ela falou assim, é pra você bater muito ou apanhar, vô? Ah, ué. É pra eu bater, uai. E você bate muito, vô? Não. Só até você me devolver o dinheiro. Ai, ai, não, eu vou falar, velho. Ainda falar tem gente que tenta comparar o RG com o palhaço, não, velho. Não dá, não dá. Eu sem, ouvi, eu ouvi. Sem comparações. Ouviu esse velhinho levando a guria pra vai levar a guria apanhar ou bater bastante, ele vai lá se satisfazer no Outback, porque é o seguinte, não importa se o time esteja no G4 ou não, ou até ali perto do Z4, como tem aí um da Turia Chu, mas você merece comemorar, reunir seus amigos para comemorar, sabe onde? Aonde? No melhor happy hour de São Paulo, ali no jantar, em qualquer lugar, seja no almoço, no jantar, você vai aonde? No Outback. Não tem outro jeito. Mas se o time tiver muito mal, comemora também, vai lá, fica tranquilo, vai pra lá, rapaz. É, o Outback também é o melhor lugar pra você esquecer de tudo isso. Sabe por quê? Você vai aproveitar drinks, pratos deliciosos e esquecer um pouco da tabela do campeonato. Seguinte, ó, não importa se o time tem o Henrique na frente, se tá coisa da feira, se o time... o Ananias marcou gol em você, ou se tá pra entrar na Libertadores, se perdeu o primeiro jogo aí da Sul-Americana, não importa. Até eu que torço pra Portuguesa, tenho lugar no Outback. Explore seu momento Outback, vá! Tá certo, Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. Imagine que você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir, de repente, aquela pancada na traseira do seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que, além da batida, tem outro fato muito importante. O motorista do outro carro é o Anderson Silva. Você vai discutir com ele só por causa disso? Vai? Nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto está na mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Valeu, amigo Robozinho. Estádio 97 de oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Boa. Ô, Sombra, tô vendo uma informação aqui, cara. É. O Paulo César Rodrigues mandou o link pra gente aqui. Sim. Papai Noel de shopping esconde rosto de criança porque o pai não quis pagar a foto, velho. Aí tem a foto aqui do Papai Noel, velho. Ele meteu a mão na cara do moleque? Olha lá, ó, mostrou aqui, olha lá, se liga. É. Lá, Papai Noel tapando o rosto da criança, velho. Papai Noel mercenário da porra, velho. Papai Noel mercenário do cacete. Sensacional. Papai Noel mercenário, tá certo, o Papai Noel não pagou, olha, não tem que mostrar. Olha onde Deus, chegou, mano. Olha onde chegou a crise. O cara não pagou, não. Isso tem que mostrar. Isso aconteceu, viu, Datenão, no Shopping aí, Palladium, onde em Curitiba, velho. É o seguinte, o cara estereou na tarde, não pagou, tem que tapar a cara dele mesmo, tô errado. Papai Noel sem vergonha. Sai daí, me ajuda aí, só pra pessoa entender. Só pra pessoa entender bem, é que estamos no rádio, né? A criança foi lá tirar foto com o Papai Noel. Aí, de sonhos, foi pedir um presentinho. Aí o pai falou, mas eu não vou pagar pela foto. Daí o Papai Noel pôs a mão em cima do rosto da criança, pra criança, pra não sair o rosto da criança na foto. Não porque... vai pagar, então tá bom. Porque tinha uma equipe, Sombra, ali dentro do shopping, ali fazendo o trabalho aí fotográfico e cobrando pelo serviço. Aí acho que o repórter, não, o fotógrafo da empresa, chegou e fez pro Papai Noel, igual o goleiro manda barreira, sabe? Sim, tipo, sim. Fala, empurra a criança, ou então tapa o rosto. Aí o Papai Noel foi lá e abraçou a ideia do cara, mano. Pô, e Papai Noel sem vergonha, mano. Ainda nessas de... envolvendo consumir. Tá pra mim. Olha lá, Domênico, imagina se o Papai Noel faz isso com a tua filha. Tá tirando uma foto, ele tapa o rosto da criança. Porque você não quis pagar um jabá pro Papai Noel? Mas não pagou, não quis pagar a foto. Se não pagou. Mas tem que pagar. É, em outras épocas, sobrar Papai Noel que dava presente. Hoje em dia, você tem que pagar o Papai Noel pra ele te dar o presente. Ô, velho, imagine que você vai num hotel, você se hospeda no hotel, você passa o seu cartão de crédito pra pagar o hotel. Aí você sai do hotel, você fez o check-out, vai pra casa. Sim. Não gostou da experiência no hotel. Você entra num site e faz lá a sua crítica, olha. Que existem os sites da vida aí, né? Nos quais você pode colocar a sua crítica, olha. Não gostei do hotel, o chuveiro não esquenta, a cama não é legal, né? Etc, atendimento é ruim. Pontua os defeitos. Você sabe o que um hotel na Inglaterra fez? Não. Ele meteu 100 libras de cobrança no casal por causa da crítica. 100? 100. E chegou e falou assim, meteu o pau, a gente cobra 100 libras. A mais. A mais. Nossa. Os caras têm o teu número do cartão, vou lá. Mas é. Você acredita nisso, cara? Meu Deus. É, caramba. Mas será que não dá processo isso? Deve dar. Deve dar. É absurdo. Vai ter uma briga agora. Cara, né? Não é um absurdo isso? O que será que aparece na conta no check-out ali? Reclamação 100 libras a mais. Você acredita nisso? Despesa extra. Mas você sabe por que disseram que o hotel fez isso? Que os cara, os donos de hotéis aí, eu não sei se isso é uma coisa que envolve só o empresariado brasileiro ou no mundo, que tem nego, talvez no mundo, que chega no hotel e fala, olha, eu quero me hospedar aí. Ah, pois não, o hotel chega e fala, são $200, R$200. Ah, é? Não, mas faz a metade que eu não jogo nenhuma crítica na internet. Nossa. É, rapaz, o inverso. Cês é porque hoje com esses sites, né? Isso possa acontecer? Claro que não. Mas tem principalmente, Sombra, porque é o seguinte. Tem muita serviço, gente que se hospeda, que faz a reserva via internet, ela se baseia muito nos comentários que tem embaixo. Então, assim, o cara, às vezes, é melhor não estar sendo falado lá do que ter algum... O que é um problema também, porque daqui a pouco vocês... Você não pode confiar, né? Você não pode mais confiar, tanto por um lado quanto por outro. Tem o cara que fabrica... A notícia boa, críticas ruins, assim como você também pode ter os caras que fabricam as notícias, as críticas boas. E isso está em aberto. É complicado. Isso existe. E você vai deixar de ir num lugar legal de repente, porque alguém que, né, quis chantagear a empresa. Mas se houvesse bom senso e bom caráter de ambos os lados, né? É, rapaz. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Incrível, né? Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Mais um assunto para a gente debater. Sim. O pessoal da UEFA se reúne por vezes para debater possibilidades de novas regras dentro do futebol. E foi proposto, não sei se foi o Ferguson que propôs isso, como integrante desse comitê da UEFA, que fez a seguinte proposta. Diga. A fim de melhorar os jogos onde uma equipe joga pelo empate. Às vezes a equipe joga pelo empate, segura o empate para levar aos pênaltis. A equipe mais fraquinha, ela fala, vou me retrancar, vou fazer o antijogo, prefiro levar para os pênaltis. Sim. Prefiro levar para os pênaltis. Aí a proposta, se não me engano foi o Ferguson que fez a proposta e alguns outros. Fazer a cobrança de pênaltis previamente ao jogo. Os times entram em campo, já fazem uma cobrança de pênaltis, então já se sabe... Antes do jogo? Antes, essa é a proposta. Já se faz a cobrança de pênaltis antes do jogo. Aí fica lá, vamos supor, um time ganhou do outro de 5-3. E aí ele entra pra jogar. Agora, ele sabe que se for pra pênalti já se ferrou. Agora, se o fraco... Se o fraco... Ganhar nos pênaltis, ele vai ficar mais atrás ainda. Mas... Mais do que não dá. Se alguém que é fraco... Se alguém que é fraco... Ele já ficaria naturalmente. Ele já vai fazer o máximo pra tentar empatar. Mas, Sombra, tem uma coisa que é errada. Sabe por quê? É o seguinte. Algum jogador que é um bom batedor de pênalti durante o jogo, ele pode se contundir ou ser expulso. Ou até substituído. Há quem defenda então, que vira até uma atração. Eu acho que não. Seria legal, cara. Sinceramente. Mas o depois não. Também não é legal? Hã? Não, eu acho que depois é legal. É legal. Sinceramente. Eu acho que deveria acabar. Uma coisa que eu sempre falei. Na minha opinião. Uma coisa que deveria acabar é esse negócio do gol fora. O gol fora arrebenta com o jogo. Porque o time que tá jogando em casa, ele fica assim. Porra, não posso tomar gol. O gol fora é legal. Eu acho legal o gol fora. O time que joga em casa é mais emoção. É legal quando decide pra você. Mas é claro que vai ter uma hora pra você. Que não vai dar certo. Uma hora sim, uma hora não. Eu acho que tem que acabar esse negócio do gol fora. Porque inibe o time da casa a atacar. Eu acho que antes de nada, quem é bom ganha. Porque é o seguinte, por exemplo, teu time perdeu de 1-0 fora de casa. Tá? Aí tá perdendo de 2-0. Aí você vira. E você consegue fazer um gol. Não, não. Presta atenção. Você ganhou de 1-0 na tua casa. Igual o Atlético ganhou de São Paulo. Vamos supor, só que vamos pensar no nosso time. Aí o São Paulo tá dando um cacete nos caras, ganhando 2-0. Os caras ainda estão vivos, cara. Faz o gol. Os caras ainda estão vivos, então, isso torcendo. Que é legal. Isso é muito isso legal. Agora, mantém o time vivo, né? Antes disso tudo que estão falando de pênalti, de gol fora, o que tem que mudar definitivamente é aquela história do relógio correr. Isso iria acabar com a cera. Ia destruir a cera. Igual no videogame, né? Sobre a bola, sai para o jogo. Por exemplo, então. 35 minutos de bola correndo. Acabou. É isso aí. Eu posso falar, eu vou falar. Eu sei que vocês vão me joar, mas eu vou falar. Lá vem, eu vou falar com propriedade. Com propriedade de casa. Não é mais propriedade. Eu, um tempo da minha vida, um bom tempo, joguei futebol de salão. Em liga, em jogo. Foi música de fundo aí, soltando. Não, falando sério, viu? História triste. Vou falar sério. Pera um pouco, vocês não sabem. De pedreiro pra chupis. Espera, tem que ter trilha. Vou falar sério. Não tem trilha. Fala sério. Vocês não sabem a treta que dá no futebol de salão quando o cara chuta a bola no 0-0 e a bola entra pro nego ver se a bola entrou depois do tempo ou antes. Isso, vocês pensam que acontece em pouco? Porra, essa aí. Como é o nome? Você tocando na selva. É trilha, sonora. Trilha de criança é a minha vida. Ele é o Fauno. Ele é o Fauno. Ele é o Faunozinho. Seus putos. É o Fauno. Tô falando sério. Não, mas olha, ele com Deus bate. Só um parênteses aí, eu imaginei o Portugal agora caminhando pelos Andes do lado do Malhama. Tocando flauta, é verdade. A flautinha de lateral, assim, ó. Eu vou contar pra vocês. Portugal. É flauta doce? Não, vou falar sério com vocês. É aqui, ó. Chupisca, Portugal. Chupisca. Chapisca, Portugal. Chapisca. É o seguinte, vocês não sabem, vamos sério. A confusão que chutou. Aí não falta. Sombra, você viu? Falta 3 segundos, tem uma jogada pra fazer. O cara faz jogar, a bola entra ou não? Entrou, bateu antes ou depois? Mas qual o problema? Vai lá e vê, vai. Vê na TV. Isso quer pra um pau, eu já joguei jogar. Para, a TV tem o cronômetro lá, ó. Cansado de ver quebrar pau no futebol? Sem negócio de cão. Olha, deixa eu ver. Na NBA funciona. É, todo lugar funciona. Todo quanto lugar funciona. Tudo que é esporte desenvolvido nos Estados Unidos funciona. Funciona. Desenvolvido. Dá uma treta no futebol, joga aí. Que o basquete no mundo é uma coisa, nos Estados Unidos é algo superior. Vai fazer o quê? É outro esporte. Não é? Fala uma regra do basquete pra nós aí, Portugal. O que eu mudaria? Tá bom, já foi, minha família. Se eu tivesse... Portugal tocando My Heart e o Go Home, velho. Se eu tivesse... Sensacional! Se eu tivesse o poder de modificar alguma coisa no jogo, seria a extensão imaginária da grande área, de um lado... O impedimento social. E do outro, e o impedimento ser marcado só a partir dali. E mesmo assim o nego vai errar a marcação. Mas aonde, gente? Na metade do campo? Não, Grande área. Marcar uma linha. Isso. Só dali que só seria. Dali. Dali pra. Aí sim. Agora esse negócio de meio campo. Aí é quase acabar com o impedimento, que eu acho legal. Então, esse negócio de meio campo. Se acabar com o intermediário. Se acabar o impedimento, nós vamos ter queimada. Respeita a área. Não existe. Se acabar o impedimento, é o fim do futebol. Não. Teria o impedimento. Você imagina nego do lado do goleiro, bicho. Atrapalhando o goleiro. Então, muralha. Zona do caramba. Impedimento. Pega o zagueiro lá, filho. Mas imagina se ele sacar do gol. Mas tem 11 nego. Ninguém mais vai de um lado pro outro. Impedimento só corpo inteiro. Impedimento só corpo inteiro. Esse negócio de biquinho da chuteira. Aí eu concordo com esse negócio do biquinho da chuteira. Mas aí é que tá. Aí eu concordo. Se acabar o impedimento, não tem esse biquinho, corpo inteiro, não existe. Você quer resolver de uma maneira melhor? E aí você muda a estratégia do jogo. O corpo inteiro é legal. Mas aí a gente tá tentando o seguinte: o cara traiu no sofá, em vez de você trocar a esposa, você troca o sofá. Se o problema é quem não sabe marcar o impedimento, vai acabar com o impedimento, usa o replay, tudo se resolve. A tecnologia ia acabar com todas as discussões. A minha mudança seria colocar... E tudo se resolve. A minha mudança seria poder colocar mais um jogador durante o jogo, fazer mais uma mudança. Mais uma mudança. Mais uma mudança. Quatro mudanças. Esse também é legal. É legal. E isso aí voltar, RG? Aí acho que vira basquete. No salão tem isso. Ah, mas aí, o salão é mais dinâmico. 11 jogadores, puta. Aí ia fazer uma cera danada. Vamos ao último ouvinte, 32847097, ouvinte relâmpago no oferecimento de Peugeot 308 Active com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. Também o oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Rapaz, alô? Alô? Alô? Quem fala? Thiago André Gonçalves Pereira. Ó, oh, esse foi, falou, hein? De uma vez, hein, velho? Thiago é com TH, não? Com TH. TH. E você tá correndo, velho? Tava, cheguei agora, tava escutando vocês. Quantos anos você tem, Thiago? Eu tenho 32. 3.2 RG número 2. Hoje, RG. E aí? Hoje. É isso que me deixa puto. Por que, RG? Hoje é feriado, RG, calma. O que deixa você puto? Fica calma, RG. É que eu Thiago as coisas pra discutir aqui. Ah, e vocês ficam tumultuando, velho. Não, olha, eu vou falar aí, os caras ainda tentam comparar o palhaço com a RG. O palhaço não sai na palhaçada mesmo. O palhaço não sai na foto. Coitado do palhaço. Não dá, não dá, não dá. É verdade que o palhaço tá aqui na rádio por causa de cota, Domênico? Ah, ele é? Não sei, ele é sombra. É, ah, é, o sombra. Deolido, eu vou fazer... nós estamos uma cota de pessoas inteligentes. Deolido, eu vou fazer pra você o meu palhaço Minha Vida, o palhaço vai ser o Pronatec, vai se profissionalizar. Ah, é? E eu não sei, um abraço pra você e pra quem for da sua família. Obrigado. Um abraço pra você. Você já tá falando isso pelo país todo. Ah, eu vou fazer um abraço pra você e pra quem for da sua família. Ô, Thiago, aí, o bairro qual é? Ah, já ficou... Vila Mariana aqui. Vila Mariana. Benjinha. Benjinha, Vila Benjinha, Mariana. Onde? Onde é? Vila Benjinha Mariana. Hoje deu um golpe, né? É, engraçado. Eu tô bem longe. Não tem aquela música da mulher que esquartejou o marido? Eu morei na França Pinto. Não tem essa música aí? Um pagode? Uma música. Que ó. Cantava Mariana, parte minha, Mariana, minha fro. Que diabo é esse, Mariana, cara? Parte minha que olha, eu vou dizer, não é fácil. Né, aquela mulher que esquartejou o marido, tá com o Sandrão lá no, na cadeia? Tem, o Sandrão? Opa, tem gol. Já? Já? Ah, Fluminense 0, Chapecoense 0. 27. Ah, você matar a gente do coração. Fluminense 0. Desceu pela perna aqui, velho. Domênico já... O Domênico já começou a mexer. Posso falar? O Domênico olhou pra mim fora do ar e fez assim, ó. Vieira sangue e fede, não. Falei, por quê? Não, porque ou eu tô ferido ou me caguei. Domênico, fralda cheia. Fralda cheia. Não tô nem preocupado com esse jogo. Não. Ó, o Domênico nervoso, mexe no óculos. Thiago tem 3 minutos de participação. Vamos lá, Thiago. Que time você torce? Verdão, eu, Corinthians. Boa, Coringão, mano. Você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Beleza, domingo, 5h30 da tarde, aqui na porta da Energia, na Paulista 1439, certo, mano? Isso aí. Ô, amigão. Fala, mano. Corinthians e mais quem na Libertadores 2015? Ah, vai ser Corinthians. Eu acho que o Corinthians passa o São Paulo ainda. O São Paulo vai ficar cansado. Nossa. Com essas sequências de jogos dele. Cruzeiro, tá? São Paulo e o Grêmio. Acredito no Grêmio. Volta cansado tá você, hein, velhinho? Então, recapitulando, você acha que Cruzeiro, Corinthians, São Paulo e Grêmio? É, essa mesmo. E o Atlético Mineiro que vai ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que é isso aí também. Eu também acho, particularmente. Olha, mas se o Grêmio perder de novo, vai classificação pro Inter, vai ficar feio pra vocês, hein? É. Como de novo classificação pro Inter? Nunca perdeu. No G4. Acho que perde. No G4? Jogaram a Libertadores aí, faz quanto tempo que o Grêmio tem Copa aí? Ano passado, mano. Mortal. Faz quanto tempo que vocês são fortes? Não, mas a gente tá todo ano na Libertadores, meu. Todo ano não, vai. Vocês são um que mais disputou a Libertadores. Vocês nunca ganham. São Paulo. Vocês ganharam uma. O aproveitamento é pífio. Igualamos. É. Igualamos esse ano passado. Legal. Só pegar vocês ganharam o quê? Quantas vocês ganharam? Ganhamos duas. Duas? É. Tudo isso? Tá bom, pra quem é do Sul, tá bom. É, ué. Geral, mortal. Mundial. Ô, amigão. E Mundial. Oi, mano. Já pensando no ano que vem, cara, se você fosse o Mário Gobi, você contrataria quem aí pra reforçar esse elenco do Corinthians? Porque precisamos, hein? Tem algumas posições que são passadas. O mercado tá bem fraco, né? O Corinthians precisa de mais de meio campo e centroavante. E lateral, porque esses laterais estão bem fracos. Todo gol que aparece é em cima do Fagner. Ó, estão falando que o Corinthians ele tá na posição de centroavante, buscando alguns reforços. Aí já começou conversas aí com o Joel. Sabe, o Joel Cruel, Joel Cruel do Curitiba. Mas ele não é propriamente um centroavante. Não, então, mas não é o mesmo, não. Mas não é o mesmo, mano. Não foi. Esse Joel aí é africano. Então é esse. Camaronês. É esse. Mas você falou Cruel. Não, é Jael Cruel. Não, é Jael Cruel. Não, ele é camaronês. Não, mas é o Joel Cruel. A torcida do Curitiba tá chamando de Joel Cruel. O Joel Cruel é o centroavante do Curitiba. Eu pensei que você tá falando Jael Cruel. Esse é africano. É o atacante lá, que marcou o gol e caiu dentro do túnel. Esse aí, esse aí. Ficou de São Paulo. Tem o Theo Gutierrez, tá jogando também no futebol argentino. É, do River Plate. E tem também aí o Prato. Que o Palmeiras tentou contratar o Lucas Prato aí e o Corinthians parece que vai atrás também. Pra mim, dos três, o Theo Gutierrez é o melhor. Então, mas ele também não é aquele 9 característico, né? Aquele cara que cai mais pro lado do campo. Precisa ver de fato, porque a negociação com o Guerreiro tá complicado, cara. Imagina lá, por exemplo, o Corinthians ele tem uma proposta pro Guerreiro aí de 3 milhões de dólares. O Guerreiro pediu 7 milhões de dólares. O Guerreiro, 7 quer... milhões de reais, não é? Não, não. O Corinthians ofereceu 3 milhões de dólares, que daria essa quantia aí de 7 milhões de reais. O Guerreiro, a pedido inicial dele foi de 7 milhões de dólares. Sim. Ô, mano, deixa o Guerreiro, ele quer ganhar mais do que o teto do Corinthians ali, que é 500 mil reais por mês. O Guerreiro tá pedindo 700. O Corinthians falou que chega em até 600. É complicado, velho. E aí, se você fosse o diretor do Corinthians, você aceitaria os pedidos do Guerreiro ou você mandava ele passear? Ele fez a parte dele, foi muito importante para o começo do Corinthians, mas esse valor eu sou... O Corinthians tem que ter pé no chão, pode ser repente de jogador, não. Tem que buscar novos jogadores no mercado aí. E principalmente não focar só no centroavante, porque aquelas laterais do Corinthians, se saiu o Fábio Santos, eu tenho que ser desesperado quando fala que o Fábio Santos não vai jogar. O Fagner, ele falha todo jogo, sai um gol em cima das costas dele. O Fagner volta, né, pro Wolfsburg, né? Vai voltar, possivelmente volta. É isso aí. Thiago, estamos já encerrando o estádio. No limite. Deu sorte aí que você conseguiu a última ligação, ganhou a sua vaga na torcida Peugeot. Um abraço pra você, faça. Só o Bozano proporciona o BBR Penoiral. Boa, ganhou. Kit Bozano. De baixo pronto. Ganhou também uma bolsa térmica da HDI, parabéns. Tá bom? Tá bom, Zé. Obrigado, hein? Valeu. Até domingo, 5:30 da tarde, aqui na Energia, tá? Obrigadão, Zé. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Agora vamos falar de Bozano, mano. Opa, vamos aí, Sombra. É, vamos lá. O homem não perde esse jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigons. Mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, amigão, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? Pra você ficar bonitão aí pra balada hoje, feriadão, hein? Que beleza. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia, velho. Você não vai ficar fedendo no final do dia com essa pizza nojenta aí. Meu Deus do céu. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem! Estamos chegando ao final do Estádio 97, velho. Quem ganhou a camiseta do estádio produzida pela FIT, o parceiro do seu evento? Vou te falar, mas antes vou agradecer mais uma vez o Antônio Salvo pela Sardella, a Lichella, legal, muito bacana. Muito legal. Muito bom. Obrigado. Foi legal, tava muito bom, muito legal. E é agradecer os casais que vieram aqui se inspirar no Estádio 97. E quem ganhou a camiseta do Estádio 97 foi Renato de Lira. Caramba, ganhou a camiseta produzida pela FIT, o parceiro do seu evento. Todos que ligaram também ganharam os bonés Vista Aérea, telefone 3037 boné. E ó, não deixe de participar do leilão de Natal do Estádio 97. Vá lá, dê o seu lance em quilos de feijão. Amanhã, às 7 da noite, a gente bate o martelo para sabermos quem é o vencedor, hein? É o leilão das dotas musicais. Vou mandar um beijo aqui para Maria Sofia, netinha do Bar. Olha! Fazendo um ano hoje. O Bar, vovô Bar, um aninho hoje. Parabéns pra ela. Vovô! Você vê como é um vô cabeça aberta. Hoje foi o dia que ele se declarou pelo Tony Ramos no Twitter. Aí todo mundo viu. Bora, que sacanagem. Tá bom. Galera, outra coisa, um abraço também pra toda a torcida do Boca Juniors do Brasil. Confia que nós vamos arrebentar os caras hoje. Vamos ter pena, não é, Vira? Não, e o medo de pegar o São Paulo na final? O São Paulo não vai passar, né? São Paulo e Boca, Portuga. O que você falou pro Mota aqui? Nacional e Boca. Não, se São Paulo e Boca na final. Se der São Paulo e Boca. Se der São Paulo e Boca, o Mota vai de Boca. Eita. Meu Deus do céu. Estádio 97 volta amanhã, 5:30, no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais.